quer. É. Né? Porque nem pra saber a opinião do São Paulo a gente tem. Mas como saber. Você sabe quem foram os 7 que votaram a favor? Ah, rapaz, deixa eu ver se eu consigo informar. Aí... Não, eu não tenho aquela informação realmente nessa matéria. E outra razão. Mas isso. Mas há um motivo, viu? Ah, o motivo diga, pelo diga. Qual os clubes se recusaram, Sombra. É porque 12, né? É, a CBF não quis arcar com essas despesas sozinha. Segundo ela a diretoria queria, de árbitro, não foi só essa causa, não. É, mas ela queria que, que os clubes participassem cada um com uma milha. E aí os clubes parece que se revoltaram. Ah, são, tá, mas isso é um absurdo. São 300, né, Sombra? Segundo, são 380 jogos, né? Segundo o Sérgio Corrêa, responsável por liderar os estudos, os times contrários ao uso do VAR apresentaram diversos argumentos. Abre aspas, não foi exatamente a questão do custo. Teve clube que argumentou com a questão técnica, outro falou de testes, alguns de custos. É, mas o que pegou aí é a CBF, parece que é 1 milhão, tava querendo 1 milhão de cada coisa. Né? O dinheiro que a CBF ganha, né? Então, de repente, por um erro de arbitragem, o clube pode perder de estar num campeonato como a Libertadores e perder muito mais. Não, mas ô Sombra, precisa entender o porquê também alguns clubes vetaram. Eu acho que quando você tiver isso daí funcionando a todo vapor, não tem nem colocar em pauta se clube aceita ou não aceita. Eu acho que você tem que empurrar a goela abaixo. Só que agora, diante do que foi oferecido ali, eu acho que existe uma votação pelo fato de não existir essa tecnologia para todos os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. O que eu entendo como um absurdo, porque ou você faz em todos os jogos de todos os clubes que estão participando, pelo menos da Série A, ou você não faz em nenhum. Uhum. Porque eu não posso hoje ser prejudicado, talvez com um erro de árbitro, e amanhã, num jogo contra o adversário, eu ser prejudicado novamente. Sim. Por causa de um erro que foi analisado e o outro que me prejudicou. Não, mas esse uso não seria para todos os jogos? Então, precisa ver o porquê, Sombrar. Porque eu tinha Eu tinha lido no começo do ano que alguns estádios serviriam como teste, tá certo? Para introduzir esse sistema. Estádios aí mais modernos, porque tem estádios aí que não teriam não como tem comportar. Não tem nem condições de comportar. Então não haveria tempo hábil para fazer adequação para que houvesse um recurso. E eu sou contra cobrar do clube. Aí nos estádios mais modernos, o do Corinthians, o do Palmeiras, não, se não for 100%, não tem sentido. Mas na Copa do Brasil vai ter o VAR e bancado pela CBF. Então era isso que tinha que ter feito. A partir das quartas. No brasileiro também. Agora, o time não tem que votar isso. Desculpa. Na Copa do Brasil é a partir das quartas, né, seu? Acho que isso aí foi feito também pra lavar a mão, ó, os clubes não querem. Olha como você vê como são as coisas. Porque você pega os primeiros jogos da Copa do Brasil. Pega Sampaio, Correia e o RT. Pronto, já. Bom, os caras não conseguem fazer. O meu time nem participou da votação. Não, isso é outra coisa. Nem pra dizer sim, nem não. Sim. Não, Sombra, mas na moral, esse tem um representante do São Paulo lá. E o cara já de forma informal. É o Lugano? Não, acho que não. Ele foi contratado, na realidade, pra fazer esse tipo de situação, pra representar o São Paulo nessas situações. Mas como o São Paulo tá jogando a Libertadores Sub-20, acho que ele foi acompanhar a delegação. Aí na América do Sul, não sei aonde, mas enfim. Não, peraí, é por falta de gente pra mandar? Não, então, é isso que eu tô falando. Não. Mas assim, aí você de forma informal, chefe. Porque não ia saber votar. Olha, estamos aqui numa mesa, aí você já sabe que você vai votar contra, você vai votar contra. Aí eu vejo que meu voo tá faltando, sei lá, uma hora pra eu estar no aeroporto, eu falo, gente, beleza, tamo indo aí. Já perdi, mano. Mas não é assim, Marcão. Mas não é um compromisso e responsabilidade com o clube, cara. Tem que marcar a presença, Marcão. E o custo, né, Sombra, isso é 20 milhões de reais para 380 jogos. Eu sou contra a CBF cobrar de clube, porque o dinheiro da CBF é muito dinheiro, do clube. Acho. E a CBF tem quase tem que bancar. A CBF quase meu clube fatura, nem né? Para dizer sim quase ou não. Nem para isso. Fica deprimido, Sombra. Sombra. Ninguém tem a informação correta aí quem votou a favor ou contra, mas eu já acho que o Corinthians votou contra, não é querendo dizer nada não. O que você acha? Não, mas pelo menos mas se votou contra, pelo menos teve personalidade pra votar, né? Essa é a questão. Pois é. Tava lá, né? E o trouxa tá aloprando, inclusive o Sombra, parabéns pro Sombra, que é um cara consciente, pelo Mota também aí, que viram a vergonha que foi o São Paulo ter ido pra lá e não ter votado. Agora, meu irmão, ao invés dele criticar, ele vai lá e tenta atacar o Corinthians. Não, mas negativo. Isso mostra que é um baba-ovo. Negativo. Vai, ô lambitora. Esse teu amor pelo Dorival tá indo longe demais, Marcão. Mas não é o Dorival que votou, mano. Não, mas ele mandou uma mensagem pra você que eu vi. Foi o Dorival que votou. Parem de brigar, porque há 36 anos atrás vocês estavam bem coxadinho um no outro. Não, vocês não. Eu tava passando cordão umbilical na boca dele. Ah, pro inferno, seu trouxa. Vocês nasceram onde? Qual maternidade? Numa na Liberdade. Qual foi aqueles partos naturais em casa? Que com... isso, em casa? Que bota ele piscina reganha e as crianças descem. Parto humanizado. Parto humanizado. Meu irmão caiu, velho, numa caixa da CBA, mano. O que é CBA, mano? Cesta de alimentos. Cesta básica. Cesta básica. E parabéns ao Marcão e ao Mano, que você viu, inibiram totalmente o aniversário do Neymar. E do Cristiano Ronaldo, mano. Neymar, né? Cristiano Ronaldo também. Neves, Cristiano. Hoje só gênios fazem aniversário. Vocês viram a cara do Neymar de pano molhado, porque a Bruna Marquezine tá na festa dele? É. RG voltou na época errada, você é louco, irmão. Ele voltou no carnaval e no aniversário dele. Também procurou. Aliás, vai disputar, né, as oitavas pela Copa da França com o Sochaux. E o capitão, falou, os caras não estão nem aí pra esse jogo. Foi falar de respeito com a gente, foram um dia antes comemorar, porque amanhã é o jogo. Tá certo, um monte de bêbado. Vai ser 9-0 pro Bahia, né, mano? Se tivessem concentrados, enfiavam 10. Sem concentração, enfia 9 nessa porcaria aí. Ah, pelo amor de Deus. Oitavas, né, da Copa da França, mas enfim, é isso aí. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Aí! Placar do Estádio 97 informa Arena Parmeira. Santos do Caru, lugar de peixe é dentro do aquário. Ai. Palmeiras 1-2 Santos 1. Olha, o Santos hoje é a quarta força, hein? Ô, cambada de pera de pau! Mas cuidado, hein? Eu vi um jogo da Luz aí, ó, pode virar quinta. Chefe Benedetti, prepara o rostinho aí, que já já tem torta na cara. Ai, ai, vendido. Ô, mano, vai lamber um doce. Posso falar, vocês começarem a se aloprar aqui? Eu só posso fazer aqui um pedido. Inclusive, acho que não tem grito mais idiota. Isso aí. Tá certo? Do que esse. Santos do baralho. Lugar de peixe é dentro do aquário. E eu posso falar isso, Bento, porque a torcida do Corinthians também canta. É um dos todas gritos cantam. Mais trouxas. Nossa, que ofensa, né? Ai, que ofensa. Ai, nossa, lugar de peixe. A do São Paulo fala que é na casa deles, no final. Véi, tem tanto palavrão legal pra você usar em grito de torcida. Vai ficar usando. Daqui a pouco eu vou falar. Passou um avião. Ah, é que não dá pra rimar. Véio. É verdade mesmo isso aí. É. Mas vamos lá usar o Parmeira. E aí, seu Bento? Só alegria? Ah. Na verdade, você levou o seu Bento pai lá? O Bentão? E aí, o seu Ulisses? Foi. Gostou. Ficou emocionado, curtiu lá primeiro na arena. E o estádio? E é pé quente, né? E o estádio quente no clássico, esse é o bem. E o estádio lotado, seu Ulisses ficou louco. Ficou doido, curtiu demais, foi a última vez. Mas ele gostava mais do antigo, não era? Ah, mas tem aquele... Tem o lado nostálgico, né? Jardim suspenso. É muita modernidade, né, Sombra? Modernidade. Você comprou a camisa oficial pra ele de presente? Sim. Parabéns, seu bem. Sim. Não vai dar bem, hein? Mas do jogo do Parmeira... sinalizando lá o jogo dentro de campo, assim, eu acho que o Parmeira deu uma tirada de pé. Deu uma tirada de pé? Na hora que tava 1-0, começou a tocar um pouco de lado, os caras estão segurando aí. A temporada vai ser longa. Muitos títulos vão disputar, né? Nossa, então, que pedrada, né? Então vai dar uma segurada. Destaque para o Borja, ontem fez um golaço. Um minuto antes ele tinha perdido um gol bizonho. Não, mas o que ele fez ali foi firmeza, hein? Foi firmeza. Famoso gol roubado, né? O outro vem com a bola, ele vai e mete. Não, mas o outro tinha perdido a bola. E mata o goleiro, porque o goleiro não tá esperando. A bola adiantou, né? Ele tinha perdido. Nada. Detalhe. E ele tava pedindo, né? Você viu? Fala aqui. Bigodinha deu uma adiantada. E o Scarpa. Outro detalhe. Felipe Melo. Joga muito. Tá um monstro, hein, Somen? Mas detalhe. Tomou uma entrada do Copete, hein, que eu vou te contar, hein? Felipe Melo, Dudu e Jailson, atualmente, são os jogadores que eu acho que a torcida mais grita o nome. Quem? Jailson. Dudu e Felipe Melo. Jailson também salvou, hein? Jailson da Massa tem 40 jogos, uma derrota só. Mas com justiça, viu? Caramba, hein, mano. O Negão tá pegando muito, cara. Você para pra pensar. Pega demais. O gol que o Palmeiras marcou de cabeça, RG, foi praticamente igual o lance que o Santos teve ali, que o Jailson defendeu. A cabeçada do Sacha. O zagueiro do Palmeiras lá chegou lá fazendo aquele gol lá, foi o Antônio Carlos que marcou o primeiro gol, né? Sim. Ele cabeceou, não foi falha do Vanderlei, mas não, era uma bola que dava pra pegar. Foi contra pé. O Cássio defenderia aquela bola com o peito, inclusive. Ah, sim. E saia jogando sem encostar com a mão. Mas enfim, era uma bola difícil pro goleiro. Não dá pra falar que aquilo ali é falha. Uhum. Mas se o goleiro pega, é uma baita defesa. O Vanderlei não conseguiu defender. Do outro lado, com uma cabeçada muito parecida, apesar de não ter tirado tanto do goleiro assim, mas foi a queima-roupa e uma bordoada de cabeça. cabeça, porque o Sacha também tem uma caixa d'água. Mas não foi no contrapé, né? Não, mas tudo bem, mas foi uma defesa de reflexo. Porque um goleiro que tivesse desatento ali não defenderia aquela bola. O Jailson está pegando muito, mano. Muito bom goleiro. E o Felipe Melo também, Bento, por incrível que pareça, ninguém questiona a qualidade técnica dele. Todo mundo questionava o fato dele ser meio pavio curto. Ele dá centrado, né? Algumas entradas aí de vez em quando aí um pouco mais fortes do que precisava. Mas o maluco tá jogando bola, velho. Tá metendo os lançamentos ali, tá desafogando talvez aí os meias. Porque imagina, você tem o Lucas Lima pra trabalhar a bola no ataque. Você tem ali o Scarpa que entrou ontem no decorrer do jogo também. Você tem o Felipe Melo vindo de trás, porque ninguém espera um lançamento do volante. Todo mundo fala, pô, vai tocar pro Scarpa, vai tocar pro Lucas Lima. Ele tem a saída de bola boa e ele dominou meio campo, hein, mano. E do lado dele vai estar o Moisés quando tiver apto também, né? Então, isso que eu ia falar, mano, a informação que eu ouvi é que parece que precipitaram um pouco a volta do Moisés no ano passado e tá tendo uma dificuldade agora de ele voltar a pegar ritmo de jogo. É, mas na verdade foi aquele desespero de colocar o Moisés contra o Barcelona de Guayaquil, né, com mano? Certeza. Mas sabe certeza. Que é o B.O., ali era o jogo, B.O., né? Na boa, mano. Você refaz o motor do teu carro, mano. E ele jogou muito aquele jogo. Você tem que voltar. Quando você pegar a Imigrantes e descer a 120, 130, irmão. Você tem que começar a andar na marginal, na 23, a 50 por hora. O famoso amaciando. Né, RG? Tem que amaciar o motor. Com o jogador é a mesma coisa. O jogador que passa por um período de lesão, ainda mais o cara quando já tem um histórico que não favorece, você coloca o cara em jogo menor, velho, vai dando aquele trotezinho. Você não vai colocar o cara num jogo grosso, mano. Um jogo que o maluco vai falar, porra, mano, hoje vou ter que correr e correr dobrado. Porque você machuca o maluco. É. Então você queima algumas etapas da recuperação. Que foi o que aconteceu contra o Barcelona de Guayaquil, né, mano? Quando você não tem elenco, Vieira, você vai lá e fala, velho, não tem como, vai pro pau, velho. Vai pro pau. O bom soldado não escolhe a guerra. Agora, quando você tem um elenco qualificado, você preserva o maluco, mano. Foi na hora certa, né, mano? Agradecer ao torcedor do Palmeiras que levou a bandeira da Colômbia. Eu acho que isso deu um ânimo a mais pro Borja. Eu sou Leva sempre, viu? Você que é o torcedor que levou a bandeira da Colômbia, leva sempre lá. Certo? Deu uma moral pro cara, né, seu bem? Deu uma moral. Fala, Montinho. Posso falar aqui, ó, o jornalista do UOL, Pedro Ivo, colocou aqui os times que... Votaram sim. É, votaram sim. Palmeiras. É, nós estamos limpos, né? Flamengo, Inter, Grêmio, Botafogo, Chapecoense e Bahia. Não, mas tá faltando o Corinthians aí, não tá aí no que você sim? Peraí, o Grêmio tá aí? Tá. O Grêmio tá... Seu Bento, o Palmeiras tá? Então tá. O São Paulo foi embora antes, mas ia votar sim também, viu, Rio? Deixa eu te falar uma coisa. O São Paulo não votar é uma vergonha. É uma vergonha, Marcos. Mas peraí, isso é ridículo. O Palmeiras votou sim, porque a Leila tava do lado de fora. Quanto que é que eu pago? O Corinthians não é otário, velho. Vai acabar pondo dinheiro do bolso pra CBF comprar recurso de vídeo. Os clubes que votaram sim, Mota, não é pela moralização do futebol, pra não moralizarem o futebol. É o quê? É pra bater de frente com a CBF. Vamos largar a mão de ser trouxa. Você pega aí, a CBF impor pros clubes que eles vão ter que jogar a mão no clube. A CBF também jogou contra os clubes. Os clubes que votaram não, você quer dizer. Os clubes que votaram não... Peraí, na minha avaliação, Motinha, os clubes que votaram não, eles estão corretos. Não é por causa da justiça do futebol. Claro, eles falam por causa dos valores. É pra bater. Não, fora isso, Motinha, tem aquele critério que eu te falei. Você não pode usar em determinados estádios, em outros não. Sim. Ou você padroniza a porra toda e fala, todos os estádios vão ter um negócio. Não, tem que ser então em todos, tem que ser em todos. Mas eu não vi em nenhum lugar que só ia ter uns e outros, não. Eu li no começo do ano aí falando que estava em período de teste, só os estádios mais modernos conseguiriam ter essa parada. Então não tem como, tem que ser em todos. Série A só acontece em estádio moderno. Claro. Mas jogo na Vila, por exemplo, não. Não, mas... Você acha que na Vila Belmiro não dá pra ter os... daria, mas é que é mais complexo, é isso que eles estão querendo dizer. Por exemplo, assim, ó, pega o Moisés Lucarelli, estádio que não tem reforma, né? A Globo pega todos os jogos da Série A, ela põe todos os ângulos possíveis em jogos da Série A. Só querer fazer. Para. Boa vontade, então, só querer fazer, claro. Mas os clubes não podem arcar com isso. Não, mas precisa ver de fato se iam usar as imagens da Rede Globo. Porque muitas vezes, Sombra, existe uma imagem independente quando isso daí é julgado em outros estádios. Você tem lá uma imagem gerada pela própria CBF, pra que não tenha aquele negócio de frame aí, tipo, ó, eu vou de acordo com o que meu editor de vídeo faz. Tem que ser um negócio padronizado, inclusive um cara da CBF, pra fazer esse frame. Mas eu não tenho dúvida que iriam usar a imagem da CBF, da Globo, por exemplo, mas só que isso vai pra uma sala da CBF, a CBF que sabe como usar melhor. Eu também acho que será utilizado sim, a imagem, a estrutura de imagem da Globo. Rede Globo. Você não tem a dúvida. Pegamos quantos jogos aí, Campeonato Paulista mesmo, São Paulo, no Anacleto Campanella contra o São Caetano. Tem transmissão? Será que não? Só querer fazer. Precisa ser uma transmissão do jogo. Não, mas aí quem vai fiscalizar é que será independente. Por exemplo, a Arena do Parmeira, ela tem uma transmissão que é dela. Não, mas aí é outra coisa, sabe? Aí não, vai fazer, sim, eu só tô explicando. Entendeu? Então, mas quem coloca, por exemplo, seis câmeras, não é a Globo, né? Dentro de cada estádio. E principalmente o Corinthians precisa tomar cuidado, porque tem uma pá de emissora antes. Inclusive essa que é a que paga uma patrocínio. Inclusive, ô RG, eu acho que o Corinthians votou não, justamente porque teria que pagar pra CBF, não é pelo fato deles serem beneficiados toda hora. Ué, mas não vai falar da NABA, hein? E ainda não. Votar o meu clube tava lá votando lá, bunda mole. Melhor caducar o voto do que votar, não. E na reunião ainda foi autorizado o mando de campo itinerante, que é você manda onde você quiser, e a grama sintética. Meu Deus. Foi aprovada a grama. É uma porcaria também. Ou seja, vai virar playboy. É uma porcaria. Eu não gosto. Bacana, o negócio é o seguinte. Você não gosta de sintético? Futebol, mano. Futebol tem que ser grama natural, parceiro. Seu Bento. Os caras ficam usando, por mais que a arena da Baixada ali, ela tenha um gramado que parece muito com a grama natural, mas na boa, começa a mudar muito. A Arena Corinthians, ela tem uma composição dentro da grama que tem um pouco de grama sintética também, mas você não deixa de ter a grama natural. Isso muda o kick da bola, isso muda a estrutura lá do solo. É ruim. Eu, particularmente, acho uma porcaria. Vai começar a virar society. E sem contar o seguinte, mano. Eu sei que no Campeonato Gaúcho, o São José lá joga na grama sintética. O jogo, 4, 5 horas da tarde com sol, não dá pra jogar, cara. O Atlético Paranaense é... Os caras chegaram a ter bolha no pé, cara. É sintético, né? Em relação aos mandos, o que ficou decidido? Os times só poderão atuar 5 vezes fora do seu estado de origem nos 19 jogos de mando. Os times só poderão mandar jogos fora de seus estados se houver a concordância do visitante. Vai dividir, né? E as trocas de local de jogo estão proibidas nas últimas 5 rodadas. Então esse negócio, RG, do Flamengo pegar jogo, jogar pra Brasília foi toda hora, acabou. Então, mas fez, esse final de semana vai poder fazer. Mas o Flamengo, quando fez isso, é porque não tava com Maracanã, não tava com a Ilha do Urubu, não tava com nada, né? Bom, aliás, lá eles... Agora, eu acho os caras jogando o Campeonato Carioca em Brasília. Lá eles não têm, porque não tem, o Maracanã é pra show, né? Não, esse final de semana também. Jogaram? O Flamengo jogou o Campeonato Carioca em Brasília. Mas o Sombra, isso daí os caras fazem porque tem incentivo da cidade... Sabendo que tem uma pá de flamenguista lá, os malucos vão mandar jogo. Mas aí é que tá palhaçada, né? Perde o conceito de Campeonato Carioca. O problema, então, e o grande problema é pro clube, talvez ali que vá jogar com o Flamengo, se ele não tiver as despesas cobertas. Porque uma coisa é o bom sucesso ter que jogar no Maracanã. Exatamente. Outra coisa é o bom sucesso ter que se locomover até Brasília. Outra informação: os custos eram prevendo todos os jogos. Todos os jogos. Aí tudo bem. Todas as partidas. Não. 380 jogos. Então, teoricamente, o não foi, foi porque eles não quiseram arcar cada clube certo, com 1 milhão. E tá certo, a CBF. É muito rico. A CBF queria 1 milhão de cada clube. Assim como a Federação Paulista também. É uma vergonha, A CBF, ela só tem o que ela tem graças aos clubes. Inclusive, tem um monte de clube quebrado. O dinheiro é do clube. É, ué. Também acho. E dirigentes da CBF participando de uma série de falcatruas. Eu não preciso nomear aqui nem pontuar quais são. Mas todo mundo sabe as investigações, inclusive gente presa. O próprio presidente da CBF não pode viajar porque corre risco de ser preso. E uma entidade que tá cheia de executivo e ganhando alto pra caramba. Pois é. Não, então, RG, é ridículo. Uma entidade como uma Federação Paulista de Futebol, que é uma entidade rica também, ou a CBF, cobrar dos clubes qualquer tipo de incentivo, qualquer tipo de despesa com relação a custo de equipamento, é uma vergonha. A própria FIFA, Sombra, quando terminou a Copa, ela disse se queriam ficar com os aparelhos aqui pra poder já começar a usar. Não quiseram, por que que não quiseram? Verdade, porque depois tem que vender de novo, né? E aí, Anaba? Bom, e aí, Anaba? Tá tudo muito tranquilo pro senhor, chefe. Ai, essa carinha vai ficar toda meladinha. Recapitulando, foi feita uma aposta entre o seu Bento, diz ele, chegado no Palmeiras. E o senhor chefe Benedetti, torcedor do Santos. Sim. Quem perdesse ia tomar torta na cara. Bom, quem perdeu? Conclusão. Quem perdeu? Benedetti. Quem? Eu... Vamos ouvir. Eu estava em Santo Isabel. Vamos ver. Seguinte, senhor chefe, como que vai ser a aposta? Vai apostar amanhã. Não, amanhã não, ele não vai estar aí amanhã. Não posso vir amanhã. Vai estar sim. Aceita. Não, não pode, fala, aposta agora. Não, a gente tem que pensar. Não, mas pera, o chefe quer apostar? Falou que quer, ele falou que não meta. Lógico que sim. Qual é a aposta? Que tá com medinha, tá? Não, não. Nenhuma medida. Então qual é a aposta? É o momento que vai definir. Então beleza. Então fala a aposta. É o seguinte, os caras te empurraram na lança. É a nossa dupla aqui, a Cristiano Ronaldo. A Bi branca aqui do estádio. Veja bem essa ideia. Você vai trazer um bolo ou eu. Tá. Certo? Quem perder. O símbolo do time que ganhou. Não, aí está. Pera aí, mano. Mas a gente faz assim, a gente traz um bolo. Tá. A gente dá um pedaço pra cada integrante, vai sobrar uma boa parte. Quem perder, toma na cara. Ah, boa! Ai, boa! Aí, boa! Bolada na cara! Fechado, é isso aí. Fechado. Fechado? Bom, tá aí, vocês absurdo, ouviram. Que absurdo. Vocês ouviram. Ai, e aí, que horas que vai ser essa tortada aí? Ah, a gente cara, tem que acho lá uma hora, né? Quem ganhou é que escolhe. Agora, assim, mano, eu acho sacanagem isso, né, mano? Eu acho que deveria ser quase no final do programa pra ele poder participar. Senão vai sujar. Vai sujar o estúdio, né? Não. Eu acho que vocês estão aliviando. Ele tem que tomar tortada agora e participar do programa inteiro sujo. Detalhe, mano, ele não trouxe uma camisa extra. Eu perguntei pra ele, você trouxe uma camisa extra? Não. Mas é, a tortada é na cara, né? Ah, mas vai cair. Peraí, eu sou a favor de dar a cortado agora pra esse otário participar com o programa inteiro com a cara. Mas lógico, é essa graça. Meu voto. Quem vota, Marcão? Bom, você entrou. Agora, Marcão. Ordem no condomínio. Boa, sim. Vamos lá, Sombra. Quem vota a favor da tortada ser agora. Agora. Ah, já ganhou, não precisa nem... Eu posso ser que nem... Até o RG! Eu posso... O RG é uma traíra, meu! Tentei aliviar! Levantar o braço! Bom, eu posso ser que nem o São Paulo e me abster? Chefe, RG! Posso me abster aqui da votação? O chefe e o RG, por favor... Podem falar do glorioso Santos Futebol Clube, coloquem suas justificativas, né? Não, mas antes, vamos lá, Santos... A notícia aí, vai. O que eu se fala? Não, sabe? O Peixe que tá com muitos desfalques ainda, sem o Bruno Henrique, sem o Gabigol, ontem o... Vitor Bueno. O Vitor Bueno, ontem ele tentou sair com o Sacha de centroavante. Foi bem. Acabou perdendo dois jogadores ontem também, né? Contusão. E depois entrou o Rodrigão, que, meu Deus do céu, nem relou na bola. Não, o Rodrigão não dá. No segundo tempo. Não dá. Né? Então é isso aí, o Peixe. Mas, ó, o Jair é bom técnico, hein? O Jair é bom técnico. Obrigado pela dica. O que eu quero dizer é o seguinte, pra mim, nenhuma surpresa, né? A expectativa era realmente saber como é que o Santos ia se comportar diante do Palmeiras, que tem sim o melhor time, tá entrosadíssimo, tá jogando muito. Então era esperar para ver, e a dúvida da maioria, eu acho que era quanto será o jogo. Né? Quando você tomou 1-0, o que você pensou, RG? Não, mas aí tem o. E com o que dois vem, minutos, o que dois vem, minutos. Mas o que vem acontecendo, por incrível que pareça, aqui, pelo menos no nosso futebol. Quando um time faz gol com um minuto, depois parece que dá uma... Não, sabe? Vem atropelando, né? Porque se o Palmeiras naquela hora faz, que fez 1-0, se vai pra cima e se continua, nossa. Você acha que podia ser goleado? Ah, aí é um abraço, aí é 6, 7, 8, mas não, o time, sabe, o time fez 1-0, aí ficou naquela, e o Santos sentiu a porrada, o que que fez? Ficou tentando ficar com a bola, que é a única chance que tinha. Realmente. E o Palmeiras ficou naquela. Bora, a hora que a gente quiser, vai lá, aperta e faz. E tocou foi a bola, né? E foi o segundo que aconteceu. Tempo foi a mesma coisa, né, gente? Começou o jogo igualzinho. Agora, uma coisa é certa, e eu espero que seja Benedetti e que tenha acontecido a despedida ontem do Rodrigão. Eu também. Eita, eu espero. Porque, sincero e honestamente, um jogador, ele pode ser grosso, ele pode ser ruim. Deu para entender a intenção do Jair de colocar o Rodrigão. Eu uma acho... referência, não, né? Qual era a ideia? Porra, prender pelo menos a galera do Palmeiras. Segurar os caras, né? Dar uma seguradinha lá atrás. Machucou, né? Porque é o que fazia um Aloísio, o que é que fazia um Chulapa. Agora, você não pode botar um jogador e ele armar 3 contra-ataques, cara. Perder a bola, né? O Rodrigão aí armou... Não, é canela. É canela. É ruim. Canela, é difícil você olha, falar da pessoa, mas ele é horroroso. E o Palmeiras só não matou nos bolha, por Deus. Mas o RG, é tendência, viu, cara? O Jair não vai ficar bancando, não. O Edmar do São Paulo já caiu pro Reinaldo. O Carilli também já não tá mais bancando o Casinho no Corinthians. Agora o Jair também não vai ficar bancando o Rodrigo. Na verdade, ele já tirou. Não vai. O Sacha machucou. É, não, não vale sair. Não, e o Gabigol não estava no... A galera discutiu que tinha que colocar Gabigol. Eu acho que não tinha que colocar Ciclope Gabigol. O Ciclope volta quando? Quem? O Ciclope lá. O Bruno Henrique. Teoricamente, já vai voltar. É, esperamos que agora, né? Ele é o inimigo do Gunes, né? O William Caolho. Então, o Jair tem que achar... O Jair tem que achar esse time rapidamente, pelo menos uma estrutura, tem que achar, porque o mês que vem é Libertadores. É primeiro de março. Né? Mas então... o papel dele não é fácil não, hein? Não, não é. Eu sei, mas tem que achar, entendeu? Mas o RG, só, não alimenta uma falsa esperança, cara. Vai tipo vivendo a vida. Assim. Ah, que isso, mano? Você não é fácil do velho, não. Eu quero... Santos na Libertadores é a vida do haitiano, mas sabe? Vive cada dia como se fosse o último. Mas, mano, eu quero viver a vida a cada dia, mas eu não quero viver com o Rodrigão, velho. Porque aí. Boa, RG. É isso aí, cara. E não quer viver como meu irmão, né? Adorando não, o tiozinho. Desculpa, ontem... Agora, antes do Benedetto falar, eu acho sacanagem esse negócio da aposta, porque assim, ó. O Benedetto. Mas tá com a cara limpa ainda? Então, véio. Mas ele tá acostumado com a torta na cara. A torta reta. Ele tá acostumado com tudo, né? Fica, você prefere a torta pra direita ou pra esquerda? Você prefere a torta pra direita ou pra esquerda, o chefe, na cara? Você prefere bastante labuzado, assim? Como é que labuzado. Labuzado. Dá labuzada. Pô, vai buscar um M ali, babuja. Labuzado. Ô, besta, pode dizer o que eu quiser. Vamos lá. Ai, agora. Meu chefe. Você tá no corredor da morte, velho. Já era. Dá tchau. Só fala o que você achou do jogo. Fala pra mim. Vai falar lambuzado. Só queria lembrar, a tortada não está sendo transmitida ao vivo, porque ainda estamos no estúdio antigo. Sim. No estúdio velho. E mas assim, nas redes sociais? Mas nas redes sociais será postada a tortada. Twitter. Tá certo? Então isso. Você que acompanha as mídias então sociais. Então até mais, Benedetti. Twitter, Insta. Esse mico tem que ser propagado. Mas espera aí, por mais que não seja transmitido, a tortada tem que ser aqui na nossa frente pra impor. Mas aí pode coisar os equipamentos ali, ó. Não vai jogar, né? Ó, esse caminho. Vai dar um machado. Ô, chefe. Tem que ser aqui. Não, espera aí, tem que ser aqui na nossa frente pra gente dar risada com esse trouxa. Pra gente olhar pra cara. Esse caminho do chefe aqui, do estúdio. Até pra lá, assim, né? Esse estúdio. Esse caminho que o Chay vai fazer, do estúdio até a Copa aqui, vai ser tipo o Marco Asher na Indonésia. Corredor da morte, velho. Meter a live aqui no Instagram pros caras verem também ao vivo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Agora eu permito que você fale das baterias 0 km. Opa, agora eu vou falar das baterias 0 km, Sombra. Fala! É o seguinte, é uma distribuidora com 60 anos especializada no mercado de baterias, onde você encontra só as melhores marcas. Precisa de bateria para carro? Sim. Tem. Caminhão? Sim. Tem também. Moto? Sim. Também tem. Tem até para no break. Boa, velho. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Boa. Corre lá, faz uma manutenção preventiva na bateria do seu carro, totalmente de graça. De graça. Anota aí o telefone, RG. Diga. 3197-0266. Ou acesse o site www.bateriaszerokm.com.br. Lembrando, Sombra, que a partir dessas semanas, quem ligar e disser bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, ganha na hora um kit exclusivo das baterias 0 km. Bateria 0 km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Isso. Então você em casa, no carro, dá uma notada aí. Se você participar ao vivo, você vai falar esse slogan e vai ganhar um kit exclusivo das baterias 0 km, tá bom? Boa! E no fim da semana todo mundo concorre também a um prêmio maior, não é? Exatamente, Sombra. Toda sexta-feira o ouvinte que falar o Merchan, além de concorrer ao kit, além de ganhar o kit, concorre a um kit churrasco sensacional. Toda sexta-feira. Desculpa, é que eu tô rindo, cara. O chefe vai dar uma tortada. Já está a postos. Tá, não, espera o Vieira terminar o Merchan. Vieira, terminou o Merchan das baterias 0 km? Um abraço a todos das baterias 0 km. Abraço pro Júlio, pro Bruno. Boa. Ó, atenção, frente, vai. Frente. Eu vou fazer contagem regressiva e a torta vai voar. Atenção. Tudo pronto aí pra filmar, gente? Beleza? Boa, tudo pronto. 3, 2, 1. Que nojo! Chocolate, café, chantilly, não acredito! Ó, vou te falar, Sombra. Meu Deus! Se a CBF, meu Deus! Se a CBF não sabe como implementar o árbitro de vídeo, olha quantas câmeras tem pra filmar esse ângulo aí. Não, é demais. Olha, é sobre demais. Todos os ângulos. Aí, meu Deus do céu. Sensacional. Chefe Benedetti vai ter que comentar sobre o Santos assim, ó. Em minutos já publicaremos a tortada nas nossas mídias sociais. Tadinho, toma, certo. Vai. É novato, né, RG? Procurou, né? É novato. Posso dar uma ideia? Sim. Ah. Eu vou dar uma ideia. Manda. E a gente já pode aprovar entre nós aqui. Que nem reunião de condomínio. Que a gente todas as apostas. É assim, todos os clássicos, a gente tem que fazer aposta desse jeito. Nesse nível. Nesse nível. E a gente vê quem que levou mais tortada no final. É uma boa. Né? Legal. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Estádio 97 da Energia. Diga, Vera. Saiu as primeiras rodadas, a tabela do Campeonato Brasileiro, Sombra. Saíram agora. Então vamos lá. Vamos lá, então. Primeira rodada, hein? 14 a 16 de abril começa. Cruzeiro e Grêmio, Atlético Paranaense e Chapecoense, América Mineiro e Sport, Vitória e Flamengo, Vasco e Atlético Mineiro, Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Paraná. Bom. Santos e Ceará. Bom. Corinthians e Fluminense e Internacional e Bahia. Vai começar no... o São Paulo já começa ganhando, né? Já é 3 pontos aí, ó, em casa. O jogo... já pega o Cruzeiro fora, já é uma paulada aí. E o técnico que vai dirigir o São Paulo nesse jogo, quem é, Marcão? Quando? Espero que ainda seja... 16, RG. Espero que ainda seja Deus Rival Júnior. Deus Rival Deus Rival Júnior. Como é que é? Deus Rival Júnior. Isso é uma vergonha alheia de você. Ó, eu vou falar as três primeiras rodadas, ó. A segunda rodada... Nossa, tá linda, hein? Segunda rodada é Atlético Mineiro e Vitória, Paraná e Corinthians, Chapecoense e Vasco da Gama, Bahia e Santos, Fluminense e Cruzeiro, Flamengo e América de Minas. E o Santos, quem vai bater? Ceará e São Paulo. O São Paulo já pega o Ceará lá, ó. Sim. Sport e Botafogo, Palmeiras e Internacional e Grêmio e Atlético Paranaense. E na quinta rodada já tem alguns clássicos. Já? Na quinta rodada tem Botafogo e Fluminense, Corinthians e Palmeiras. Caraca! E Grenal. Ô, louco! É. Tem Grenal agora Grenal. Também, né? Grenal agora é dia 11 de março. Mas será que até lá o Grêmio... A gente tá jogando com as crianças. Mentira agora que vocês já jogaram com os titulares. Jogamos esse último agora com o titular. Perdeu. Mas é ritmo de jogo, agora começa. Vamos lá, vamos aos ouvintes? Bora. É isso. Nossa, aí, com torta na cara e tudo, o chefe fazendo o programa. Não, fizeram uma pegadinha, né? Porque ele olhava por cima assim, só tava aquele glacê, né? Não, o seu Bento foi dentro, embaixo. Cara. É, embaixo da torta tinha café, chocolate, tinha tudo. Sabe quem fez isso? Foi o Robertinho. Mas não, é Jimmy. Jimmy Soler, deixa ele comigo. Não, foi Jimmy. É só café. O pessoal ainda pegou leve com você, porque eu dei a sugestão de misturar o café com urina. Agora eu acho sacanagem, porque todo mundo chamava o chefe de monstro de marshmallow. Só que agora é monstro de marshmallow. Melo com café. É o Michelin, né? Aquele Chocomelo. Que tal experimentar algo diferente? Bonito. Conheça o Mini Countryman, o SUV da Mini. Também oferecimento clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo Crisp Bacon. E amanhã, triplo Burger Bacon por apenas R$8. Aproveite! Cadê o sinal do Mac? Sumiu aqui, mano. Não, quem entrou o Ale Oliveira no sinal do MEC? Não pode. Ô, mano, fala do MEC daqui a pouco, hein? Daqui a pouco o mano vai falar do MEC, é verdade. Né? Temos vouchers? Vouchers! Aí sim! Então, olha, quem ligar e disser todo dia de clássico no McDonald's ganha um par de vouchers da MEC oferta McDonald's. Toca as Drubal! Gulosa, já deu pra mais de 1000. O mano é uma gulosa. Agora foi dar no rio. Ah, que delícia! O mano é uma gulosa. Já deu pra mais de 1000. O mano é uma gulosa. Agora foi dar no rio. Vão pra PQP. É isso, mano. Alô, quem fala? É Ítalo. Oi, Ítalo, beleza, cara? Consegui, vai! Boa! Alwin! Ô, Sombrinha, liguei aí na sexta e não consegui falar. O Ítalo Maçaneta. Tava no trem lá. Quem é o Maçaneta, né? O Ítalo Maçaneta. O famoso Maçaneta. Aí já passou na mão de todo mundo. Hoje ele fez o tutorial certinho. Eu vou falar onde é que você vai passar a mão. Oi! não, foi o chefe, meu. Ai, é, ele também. É que os dois têm voz de viado. Vai te catar, o lobisomem. É, dois boiolas que não dá pra saber quem é quem. Não dá pra saber mesmo, velho. As gêmeas. O Ítalo, recorde-nos, seu time é o... Corinthians. Ah, o presidente saiu do camburão, velho. O atual campeão paulista, enfim. Ô, mano, o presidente saiu do camburão. Muito bom, né, cara? O Ítalo dá mais alegria pros brasileiros. Ah, e para. Ítalo, só um minutinho, só um minutinho. Ítalo, só pra completar, o seu bairro e a sua idade. É, São Caetano do Sul, 31 anos. Boa. Tá bom. Ô, mano, o André, você viu como é que ele saiu no carro? É perigoso nunca carro, mais sair, viu? Tipo não, camburão. Mas... Entrou normal, no camburão, né, nunca mais saiu. Tinha algumas pessoas aí querendo bater nele aí, mas isso aí faz parte da cultura do Corinthians, né? Ficou preso no banheiro feminino? Sim, depois foi pro estacionamento, ficou preso lá e saiu escondido no carro. Ah, mas isso aí faz parte, sempre fez, da história do Corinthians, né? Nunca teve. Ah, para, mano! Não, isso é verdade. Né? Sempre foi conturbado no Corinthians. Foi. Nunca pô, tem mas paz. É ridículo, nunca, né, velho? Faz parte da... Eu prefiro eleições assim também, viu? Como assim, mano? Eleições raiz, velho, sabe? Pô, é aquela briga. Mas eu não sou a favor aí da agressão ao repórter. Só por falar em briga, mano, e só pro registro, parabéns à evolução do ser humano, né? Se encontraram São Paulo... E no trem... Palmeiras. Só que a treta não era por causa de jogo. Porque um tava vindo do carnaval, mano. E o outro tava vindo do jogo. Aí a galera se encontrou dentro do trem. Adivinha o que aconteceu? Briga. Ah, meu. Mas isso não é novidade, né, cara? É. Isso aí não tem nem que comentar. Isso é coisa de idiota. Mas RG, eu não sou a favor de briga, mas... É, Ítalo, seu nome? Isso. Ô, Ítalo, uma vez eu presenciei, cara. Uma treta numa festa fantasia. Vocês já chegaram a ver briga em festa fantasia? Eu não. Velho, vi o Chaves dando uma voadora no Batman. Velho, da hora, mano. A treta em festa fantasia devia ser permitido, velho. Falei, malandro, muito louco, mano. Foi da hora. Mas, ô Ítalo, Coringão, cara. Coringão, ele venceu o Novo Horizontino aí fora de casa. Aí o Novo Horizontino que tava com recorde aí, acho que 2 anos sem perder em casa. Coringão foi lá e atropelou os caras. Mas o time do Corinthians, no começo do primeiro tempo aí, tava passando certo sufoco, não tava não, cara? É, eu vi o jogo, foi bem difícil o primeiro tempo, cara. Eu vou te falar que, cara, ele tem que fazer alguma coisa pra ver se melhora esse time, né? Por mais que tenham jogadores bons, acho que tem umas posições ali que a galera tem que treinar um pouco mais, colocar o pé na forma. Mas e com relação agora à substituição que ele fez? Ele tirou lá o Casim e colocou o Júnior Dutra, cara. Você acha que vai ter a possibilidade agora dele engrenar? Ele não jogou bem nesse final de semana, hein? Ah, acho que tem a possibilidade. Porque o Casim também, velho, você tá de brincadeira. Até o Curupira, que tem um pastor, que é melhor que ele, velho. Ah, eu também acho, cara, o Casinha é muito fraco. Vocês não sabem o que é ter Rodrigão, velho. Estão reclamando, reclamando do Casinha, velho. Mas, ô RG, você para pensar, o Rodrigão, ele tava fazendo gols aí recentemente, inclusive quando o Santos contratou, ele era artilheiro da Série B, sei lá que raio que era. Ele tava bem, cara. O Casinha, ele nunca teve uma fase tão boa assim. Eu queria falar agora. Entendeu? O Rodrigão ainda fez gol, o Casinha nunca fez gol. Nunca teve uma fase de goleador, cara. Mesmo no Curitiba, né, mano? Não, era ruim. Ruim. Mas enfim, o cara é ruim demais. Ô Ítalo, inclusive aí no próprio final de semana, dia 3, aí sabadão, tivemos a eleição do Corinthians, aí o Andrés, ele se tornou novamente presidente do clube. E aí, cara, o que você acha a respeito dessa situação? Aí o Andrés, ele trouxe o Duílio, trouxe o Rosenberg junto com ele também, ele disse que o Alessandro fica se ele se adequar ao modelo de gestão, que eu não sei o que ele quis dizer com essa situação, porque quando o cara chega falando, se se adequar ao meu estilo, fica, se não sai fora. O que ele quis dizer? Já mandou limpar as gavetas. Mandou uma indireta, já pra ele juntar as caixas. Já era, né, mano? Curtiu, cara, a eleição do Andrés como novo presidente do Corinthians? Cara, pelo histórico ele fez muita coisa boa, mas eu não sei. Acho que passado é passado, deveria ter feito uma coisa diferente. Inclusive, existe a expectativa aí de que o Andrés, já que ele está apoiado pelo Rosenberg, ele tem o Duílio junto com ele também, todo mundo sabe que o Ronaldo é um cara muito próximo do Andrés também, existe a expectativa, o Corinthians mesmo tentando frear as contas, aí o Corinthians tentando igualar, colocar as coisas aí numa balança para conseguir equiparar as despesas com a receita, mas o Corinthians está tentando viabilizar a contratação de um centroavante também. Parece que o Carille, ele não está satisfeito nem com o Júnior Dutra atuando naquela função, tampouco com o Casim. Existe a expectativa da contratação de um centroavante. Você gostaria de ver quem com a camisa do Corinthians ali, se você pudesse contratar um 9 dentro da realidade do futebol brasileiro, quem você sugeriria pra torcida aí e pra diretoria? Vamos lá, vamos ver se a galera concorda. Hoje tá meio difícil isso aí. Acho que o Dourado seria uma possibilidade, mas já tá fora. Uhum. E Guerreiro sem chance, cara. Acho que que ele já tinha que fazer pelo Corinthians, ele fez, não deveria voltar a fazer de novo. Cogitaram a possibilidade aí de contratar o Guerreiro novamente. Não, tem chance. Você não é a favor? Chance. Eu também não. Não, não sou a favor, não. Acho que é água passada, saiu por dinheiro, nada garante que ele fica. Ué, mas Guerreiro e Casim, se fosse pra contratar o Guerreiro ou permanecer com o Casim, vocês prefeririam quem? Não, mas Casim. Não dá. Você tá comparando o moleque de 18 com um velho de 76. Não, mas é, nessa situação é muito fácil. Eu prefiro aí não ganhar nada e ter o Casim do que ter novamente o Guerreiro com a camisa eu do Corinthians. Eu concordo também. Eu prefiro eu morrer atirando, cara. Não, orgulhinho não. Ô, Benedete, a parada é a seguinte, cara. É, eu não sou contrário à ideia do jogador sair por dinheiro. Ainda mais hoje no mundo do futebol que a galera é movida a isso. Acabou o amor à camisa. Então, eu acho que o jogador que começa com aquele discursinho, ah, eu vou beijar a camisa, etc e tal, eu amo esse clube, ele até pode, de fato, usar essas palavras, mas ele tem que honrar o compromisso depois. Porque é muito fácil, é muito simples, o cara chegar a fazer aquela médiazinha com a torcida e depois ele sair como se nada tivesse acontecido e ficar por isso mesmo, e depois voltar mais pra frente, que se dane. Eu sou contrário, irmão. Falou o bagulho, ninguém colocou um revólver na cabeça dele e disse, Guerreiro, faz uma média com a torcida. Quis fazer a média, bacana, então segura o B.O. depois. Então já era, acabou. A partir do momento que ele... Porque eu não sei se você concorda comigo, Ítalo, mas na boa, a minha palavra, cara, vale mais que minha assinatura. Se eu falo alguma coisa pra alguém, não precisa estar no papel pra fazer valer. Porque depois, se amanhã o cara chegar e falar, pô, mano, você me deu uma palavra e fez o contrário, o cara pode me chamar de moleque. Ele pode me chamar de moleque. Então eu valorizo demais minha palavra. A partir do momento que ele chegou e falou, no Brasil eu só jogo no Corinthians, então, bacana, honre o que ele disse. Ele não foi coagido a falar isso. Tá perfeito, concordo com você. Foi vontade, então que se dane. Acho que o que ele tinha que fazer tá feito, o que ele falou, e agora acabou, vai viver a vida em outro time, e já era. Pô, o chefe Benedetti veio falar comigo, ele já limpou a cara ou tá com a cara melada, hein? Tá meladinho. Ele tá todo melado, velho. Ele gosta, né, Ítalo? Ele tá com a cara mais... Tá com a cara mais suja do que a Bruno Surfistinha no final do dia. É, ele tá todo melado, velho. Antigamente, né? Porque agora não... Não faz mais essas coisas. Agora não. Não, muito bom, mano. Tô nervoso pra caramba. Imagina, irmão. Torço pro Santos. Pô, se você tá nervoso, imagina nós aqui, velho. Mas só o primeiro passo. Não esquenta, não, cara. E já estamos chegando também aí, né, mano? No mês de fevereiro, daqui a pouco tem Copa do Mundo. E sua expectativa pra Copa do Mundo? Você acha que o Brasil vai passar vergonha, cara? Não, acho que dessa vez não. Cara, o cara tem um semideus lá, um técnico. Tem que fazer, né? Quem? Tem um semideus no ataque, isso sim. Nossa, mano, é louco, cara. Não, mas... que aquele time é o que faltava pra deixar o time divino. Não, mas pô, cara, vocês viram que legal esse final de semana, cara? Não sei se chegaram a ver, não, cara. O Tite, ele ressuscitou um labrador, cara. Ah, não. De novo? Isso, mano. Ele pegou do Marley e eu, né, mano? Marley e eu. De novo? Ah, o Tite tava fazendo a caminhada matinal lá, a mãe desesperada entrando com o cachorro morto já na clínica 24 horas. O cachorro tá até duro. Para, mano. Ah, então manda ele pôr a mão no Casim, que tá morto também. Que pedrada. Ah, peraí, mano. O cara é Deus, mas peraí, né, mano? Ué, milagre. Ué. Falar em morto? Atenção aí, hein? Você que ficou usando esses Tinder da vida aí, ó. Duas pessoas na mesa lá aqui. Lá vem o Sombra com desgraça, lá. Empresário de 69 anos esfaqueado em casa na Barra da Tijuca. Eu vi semana passada essa parada aí, né? Afirmou ter sido enganado e contrariou a versão apresentada por uma menina que ele... pelo Tinder. Chama Sergiara de Oliveira Ribeiro. Nossa, belo nome, hein? Então, ó, você aí que fica no Tinder aí, ó. Chama Sergiara, né? Ó, você que fica na Barra da Tijuca. Faz uso de Tinder. Ali rola muito. Você que tem o perfil fake, fala que é um tiozão. É. Não, mas na moral, essa mina aí, velho, ela jamais colocou Sergiara lá no perfil. Ela tem um Gigi, né, ô chefe? Ah, lá. Aquela diminuída. Sergiara ela não botou. Gigi, boquinha de veludo. Iara, Gigi. Sergiara é um bom apelidinho meigo. Mas ela tem cara de Sergiara, né? Ah, é? Tem cara. Ah, então falar, tem a gente um mau tem gosto. Um amigo em comum, né, mano? Que já fez delivery de Tinder. Ai, ai, ai. E aí você quer falar, a menina chegou e roubou o boné dele que tava em cima da mesa. Ah, é? É. Entendi. Um abraço pro Augusto Santini. Ai. Teve um amigo meu que falou. Não, Augusto já fez coisa pior, noite Cinderela. Ah, gente. Mas enfim, você que vai utilizar o Tinder, então, leve um detector de metais junto. Que isso, mano? Que aí você vê pelo menos se a mulher tá armada com uma faca ou com uma pistola. Né? É verdade. Ah, com a pistola às vezes vem, né? Você já fez uso desses recursos tecnológicos pra tentar pegar a mulherada ou não? Não. Isso aí. Ah, a risadinha dele denunciou que sim. Não, seu não, não convenceu muito, mas chefe. Não, porque na minha época não tinha, né? Na minha época de ativo. Marcão que tá comendo até os dedos aí de preocupação agora. Cê é louco. Não, não usa esses bagulho não, mano. Eu prefiro aquele negócio à moda antiga, entendeu, Italo? É, entendeu? Porque ali você já dá aquela conferida. É, casa antiga. Moda antiga, mais ou menos, né, Marcão? Hã? Moda antiga, mais ou menos. Não, porque assim, eu digo, você conhecer pessoalmente a pessoa, porque tem muita mina que é fotogênica, cara. Ou de repente a mina só tira a foto do ombro pra cima, daquela... Photoshop, né, mano? É, as minas chegam tipo daquela esparramada, manja. Isso tem que... Pô, e hoje tem um zap que, pelo amor de Deus, é a minha muda completamente. Eu... Muda, tem as minas que é tipo a minha da janela, entendeu? Já, já. O cara bate a foto, é a minha da janela. Ó. Ela daqui pra cima, ela é uma boneca. Aí daqui pra baixo é o Shrek, velho. Tipo a Big Barbie, né, Alvira? Já, já, cantada do Marcão. Já, já. Opa! Cantada do Marcão aqui no estádio 97, hein? Ai, ai, ai. O Marcão não usa o Tinder, porque o Tinder você só fala com uma pessoa só. Ele ele gosta de muitos. Não, mas dá pra marcar, mano. É. Dá pra fazer um esquema aí que você, tipo, chama um amigo e ela chama uma amiga. Aí você é todo mundo... É, o negócio é bagunçado. De repente, o Marcão conhece o Tinder. Mano, meu irmão perde as madrugadas aí no bate-papo UOL, velho. Tá louco. Não, mas quem nunca, antigamente, não. Legal, 1995. Eu já marquei. Mas hoje você marcou alguma coisa? Marquei, marquei. E vocês já viram aqueles esquema catfish? Que a pessoa fica se relacionando por internet com outra pessoa. É, sim. E não, não sabe quem é. Por exemplo, tá falando com uma pessoa. A pessoa do outro lado bota uma foto que não é dela, conta uma vida que não é dela. Ixi. A MTV tinha um programa bem legal assim. Acho que não existe mais. Tem, ainda existe. Vocês não têm noção do que tem de gente que se relaciona por... anos sem saber uma pessoa que nunca viu, nunca falou ao vivo, cara, se relaciona com palavras e uma foto E depois descobre que o cara ou é casado ou o cara é feio ou tava mentindo, não é a pessoa, às vezes nem homem, por exemplo, a menina se relacionando com o cara, por exemplo, com a fotinho do Vieira, vai ver outra mulher, né? Era Vieira, o que não muda muito, exatamente, nem homem. Ô, Ítalo, você tá rindo aí, ô trouxa? O Vieira, ele usa a foto do... Exatamente, nem homem é. Ítalo, grande abraço pra você, obrigado pela audiência, viu? Um abraço aí, ó. Seu Jurandir é o motorista do fretado aí, ó. Ô, o cara é louco, velho. O seu Jurandir fala que o Mota é o cara mais coerente do rádio. Seu Jurandir, te amo. Jurandir passa bem. Ô, seu Jurandir, manda nude. Acho que o seu Jurandir tá querendo... Ele torce pra quem, o seu Jurandir, ou Ítalo? O seu Jurandir é santista. Então, seu Jurandir. Ele deve ser seu Jurandir. Ele deve ter a mesma opinião sobre o Rodrigão, fala. Não, o Rodrigão não sai do time. O cara é santista e gosta do Mota. Ó, pode deixar, seu Jurandir. Tem um equívoco. Vou levar você ali numa clínica. Vida. Pra cuidar. Ô, Mota, igual eu, então. Ah, meu Deus. Oi, Ítalo, valeu. Vou mandar um tapa na camurça pra minha mulher também. Andi. Ah, é qual o nome dela? É pra Cibele. Aí sim. É, hoje, velho, tapa na camurça, segunda-feira, depois do Santos perder, velho. Você vai levar um meio cartão hoje, viu? Sacanagem. Hoje é só uma alisada. Segunda-feira é brincadeira. Segunda-feira é dia de tapa na camurça. Hoje é só aquela virada de página na revista. Tapa na camurça é qualquer dia. Ah, mas segunda dá uma deprê, né, velho? Deprê é domingo à noite. Domingo à noite pode ser triste, velho. Mas segunda também. Domingo à noite segunda também é triste. Eu ligo a TV mano. Vejo aquela Poliana Brito com aquela aranha na perna Mas ontem foi um domingo à noite bom, hein? Fala a verdade. Você liga a televisão, mano. Mota tua gente. Parece uma aranha, mas não é aranha. É uma flor. Parece uma aranha. É uma fênix. Essa é uma flor carnívora. Ela tatuou isso daí aonde? Que não é Gabaú, mano? Com conhaque, mano. Que o cara faz o cara fica fazendo tatuagem com o Domek na mão. Musiquinha também. A musiquinha dá uma né, mano? Tá tava muito louca, né, mano? Ítalo, tchau! Abraço, pessoal do fretado. Valeu! Sou Jurandir, te amo. Olha aí, santistas vão ter o gosto de enfrentar o Corinthians no Pacaembu. Aí sim! O Santos e Corinthians será no Pacaembu, já teve o aval da FPF. FPF. Vai ser no dia 4 de março, às 5 horas da tarde. 4 de janeiro, nossa fevereiro. Casa, mano. Espero que até lá tenha um time, né? Puta, 3 dias depois da o clássico de São Paulo em Santos será em Santos? Pra enfrentar o Corinthians. Sim. E o Corinthians ele pega uma sequência aí, Sombra, que é complicada, porque o Corinthians ele vem de um confronto contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista. Sim. Aí ele sai pra pegar o Milionários, já jogando pela Libertadores na Colômbia. Depois ele retorna pro Brasil já pra enfrentar o Santos. Nossa, caraca. É uma sequência no final de fevereiro, começo de março aí, que o Corinthians ele precisa estar voando, irmão. E o Santos também estreia na Libertadores dia 1º contra o Real lá. Se achar o time, lá no Peru, e depois ele pega tá com o medo, Corinthians. Bom, Chegou a grande hora do programa, chegou a grande hora do Estádio 97. Você que deseja um carro, que tem família ou gosta de espaço, ouça com atenção o que eu vou dizer aqui. Isso vale pra você, viu, ô chefe Benedetto? Ah, eu tenho mesmo. Você já experimentou o Mini Countryman? Ainda não. O Mini Countryman, o SUV da Mini, ele é muito prático, ágil e ótimo pro dia a dia. Encara qualquer parada aí, chefe, anota aí. Vai. Tem bancos em couro e os assentos dianteiros têm ajuste elétrico e memória. Além disso, são 4,30 metros de comprimento, porta-malas de 450 litros e assentos traseiros. E tem mais, hein? Esses assentos traseiros têm rebatimento individual. Tem tudo que um SUV precisa e, se não bastasse tudo isso, tem vários itens de segurança que vêm de série já, como os faróis full LED direcionais e 6 airbags. E o melhor, é super fácil ter um. Esse mês mesmo, o Mini Countryman está com taxa zero em 36 vezes, mais IPVA 2018 grátis. Ou você ainda pode optar pelo bônus de avaliação do seu seminovo, qualquer seminovo. O Mini Countryman, que custa a partir de R$ 148.990, é uma combinação perfeita de praticidade com estilo de condução esportiva Mini. Por que não ter um carro desses totalmente diferente na sua garagem? Ora as bolas! Você pode ir na Caltabiano Pinheiros ou Autostar República do Líbano. O atendimento é nota 10. Também pode acessar caltabiano.com.br ou autostar.com.br. Você vai ver que o Mini é pra você. Cinto de segurança salva vidas. Fala em atendimento, um abraço. Sabe quem ouve Estádio 97? Galera, quem? Que ouve quem? Estádio 97? Quem? O pessoal da Polícia Federal, do posto da Polícia Federal, no shopping Ibirapuera. Boa. Ai, sim, a audiência lá é nota 10. Mil. Show de bola. Obrigado, na Lapa pessoal. Também, viu, Sombra? Também, é? Na Lapa também. E o de Guarulhos também, de shopping internacional. Boa. Tá bem. Era lá da Federal também. Quem precisar tirar passaporte não pega nem fila, então, hein? Eu tô indo lá tirar passaporte do meu mais novo. Ah, seu mais novo, quem? Seu namorado novo? Nossa, que deitada agora. Ah, meu mais novo, seu namorado. Burro, meu filho, mas só porque o chefe tá com a cara melada. Você adotou? Ah, acho legal. Ele é loiro de olho azul, deve essas ser. Relações homoafetivas que te adota filho. Só porque o chefe tá com a cara gozada, você se... aliás, com a cara melada, você fica zoando ele. Eu gosto dessas relações homoafetivas assim que tem. É, adota uma criança. Pra você, então. Eu não quero criança, eu não nasci pra ser pai. Nem mãe. Você nasceu pra ser mãe, né? Nem mãe. O que você tá achando? O que você tá achando daquele seu amiguinho no BBB? Você acha que ele vai sair? O Mahmoud. Mahmoud. Oh, mas cara é chato, ele é biba, hein? Ele é chato, normal. Biba. Nossa. Pode ser chata, pode não, não ser. Não é porque... Como tem hétero chato. Não, não é porque ele é biba, é que ele é chato. Ele é chato. Por isso que ele é seu amigo, ele quis dizer. Ah, não, então, por isso que ele falou. Pois é, você amigo. É biba, mas eu não acho você chato. Ah, bom, obrigado. Entendeu? O Vieira, por exemplo. É uma biba chata. É biba, eu não vai acho catar, o Vieira chato. Meio. Entendeu? É uma biba chata, fica me ligando. Vai, mano. Mas peraí. Tem roupa que eu vou no bloquinho. Eu não tenho nem teu celular. Quem é a biba mais. Peraí, quem é a biba mais legal do Estádio 97? Quem é? Quem? Chefe. Ah, chefe. Chefe, é mais engraçado. Eu voto no chefe. A biba engraçada. Mas eu sou biba. Do... Mas, sim. Mas tem vontade. Vamos ter um lá pra sua mulher. Olha, tá treinando, velho. Não, não. Ele não deu, ele falou, tô numa rádio, não falou qual. Tô numa rádio, ele não falou. Ó, qual. Já tem piada do Juca, já tem cantada do Marcão, na verdade. Opa. Só uma informação rápida aqui do São Paulo. O Valdívia fez os exames, passou nos exames. Foi aprovado. Mas ainda faltam os detalhes aí pra poder anunciar o jogador, tá? Detalhes burocráticos. Passou no Enem. Psicotécnico. Provavelmente vai ser anunciado amanhã, hein, Sombra? Já vamos também trazer aqui as mensagens que os ouvintes. As mensagens que os ouvintes mandam no nosso site. Você que acessa lá 97fm.com.br, você clica em ao vivo. Ao abrir o ao vivo, vai abrir uma janela lá para você ouvir o programa ou assistir. O assistir ainda não está habilitado. Você vai ouvir o programa e também tem uma janela para você mandar mensagens para nós. Elas vêm direto pro estúdio e a gente vai dar aquela lida aqui, tá bom? Boa! Estádio 97 da Energia 97. Agora eu vou no McDonald's. Ah, que vontade, nossa. É isso aí. Meu Deus do céu. E faz muito bem, ó. McDonald's, galera. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? Segunda-feira é dia de bater aquele papo sobre o final de semana, né? Oh. E no McDonald's, Sombra, é dia do triplo crispy bacon, bom. Galera. Pra você que não conhece, se liga só, é Regia número 2. Diga lá, mano. São 3 hambúrgueres, bacon crocante, queijo cheddar, cebola crisp, ketchup e mostarda. Que combinação, hein? Tudo isso por apenas R$8, galera. E para deixar ainda mais gostoso, peço acompanhamento. Fala, quero Mac fritas e bebida. Tudo isso, galera, vocês só vão pagar R$19,90. Olha só, vai pagar aí no triplo crispy bacon, na Mac fritas e na bebida, Motinha. R$19,90. Oh, fala sério, hein, rapaziada. É, deu até fome aqui, inclusive. Meu, ó, mesmo, hein, velho. 5 para 7 da noite, ó, tem um nossa, mendigo nossa, na minha barriga vivendo a fome. Uma baita fome. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia de triplo crispy bacon. Boa, boa. Vontade, velho. Boa. Olha que mensagem já chegando. Leonardo Tomé Alves da Silva. Vai. Times que votaram contra o árbitro de vídeo. Vasco, Corinthians, Flu, Santos, América de Minas, Cruzeiro, Atlético de Galo, Atlético do Paraná, Paraná, Vitória, Sport e Ceará. Por que será que o Tricolor não, nem votou? Vamos, São Paulo. Leonardo, é uma vergonha. A posição de São Paulo de não votar nem a favor nem contra é vergonhosa. É absurda. É, se abster é pior do que votar não. E não tem direito a uma reclamação sequer depois em lances que poderiam ter a presença do árbitro de vídeo. Não pode amanhã reclamar nada. Tem que calar e ficar quietinho. Pois é. É triste, né? Um clube agir dessa forma. Porque se é tem bizarro. Direito a voto, se posicione. Exato. Fala, beleza, pô, eu sou contra por isso, eu sou a favor por aquilo, enfim. É. Pra ficar em cima do muro, isso é abster, velho. Ah, os caras gostam de fazer média, né, mano? Média ah, ninguém, eu não sei né? se isso é média. Média do quê? Como que você vai fazer não, média? Ele não quer mostrar, tipo não. assim, ah, não falei nada. É pior, isso é pior. Eu também acho horrível. O Evandro de Toledo, mano, e o pique do Juninho do Novo Horizontino pra cima do Fagner, hein? Ixi. Tava vendo o jogo na TV e o comentarista insinuou que um lance desses pode custar sua ida pra Copa. Você acha que existe outro lateral que possa tirar a vaga do Fagner na seleção? Ah, tem o Danilo, tem aquele Mariano que até inclusive ano passado cogitaram a convocá-lo, mas não... Não, acho que o Danilo... Ele saiu do Sevilha, né? Danilo sim. O Danilo então, o Danilo pode ser talvez hoje a principal concorrência do Fagner aí na reserva do Daniel Alves. Mas que foi feio o Fagner tomar... O cara apertou o L1 e deu com o manche direito, sabe? Ele pegou a bola aí. Sabe, quando você segura lá o L1 lá e bate com o direcional direito pra ele dar... O Militão, você acha que corre por fora, mano, ou não? Nessa tá louco, é Militão, velho. Militão não tem nem RG. Para, não, você não tá falando sério. Tirar passaporte, velho. Tá louco, né? E tirar passaporte. Nossa, o Marcos tá perdido, velho. Corre por fora. Olha, a paixão cega a pessoa, velho. A paixão cega, O Militão, ele não consegue colocar o cartão de embarque dele, velho. Ali naquele bagulho do embarque internacional no aeroporto de Guarulhos. Não, calma, mas também não. Que é Militão. Ô, o moleque é bom, mano. O moleque é bom. Não, onde? Que bom. O moleque é zagueiro, tá quebrando o galho de lateral. É bom, tá jogando bem. Cristiano Rodrigues da Silva, da cidade de Tiradentes. É, contra o São Paulo, o chefe cantou o hino. Contra o Palmeiras, tomou tortada. E contra o Corinthians, ele vai ter que pagar um boleto de cada integrante do estádio? Que susto agora, hein? Boa, ó. Um mês de marmita lá pro Corinthians eu preparo. Ai, não, ai, leva a gente no MEC. Leva a gente no MEC, pronto. Isso, pronto. Paga um MEC. Boa ideia, boa ideia. Mas só pros corintianos que estão passando fome. Aliás, né? Deixa eu ver aqui, o Sérgio de Freitas. Uma vez que o seu Vieira é membro efetivo do programa e dá pitaco nos nossos times, por que não tem placar do seu Bento quando for o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter um placar aí pro Grêmio. Não, só pra dar aquela humilhada. O Bento ia ficar a semana inteira fazendo placar, né? É mesmo? É um atrás do outro. Não, vai te catar. Esse ano tá passando vergonha, Vieira. Para. Quantos jogos faltam ainda, Vieira? Deixa eu explicar pra quem não sabe, é o seguinte. O Grêmio entrou de férias dia 20 de dezembro. Então, por lei, o Grêmio tem que dar um mês pros caras. Os caras entraram na pré-temporada agora, 20 de janeiro, eles começaram agora... É, mas explica direito. Anteciparam a volta dos titulares. Não, não. Esse jogo que o Grêmio perdeu agora no fim de semana, RG, ele já estava programado para jogar os titulares. Não. Sim, não. Eram dois jogos que o Grêmio ia jogar. Vamos lá, o Igor Eric Leite Silva. Nenhuma mulher fará o Marcão ter mais tesão do que uma cafungada no cangote dada pelo Dorival. Ah, isso é verdade. Marcão, mãe de cela. Vá pro inferno. Aquela napa cheia de espinha. Não, meu irmão deve imaginar o Dorival assim com um cachimbo na boca, pelado e só de crofa, tá ligado? Que isso, mano. O Rafael Vermelho. O Rafael Obsi. Obsi. Obsi, palmeirense. Eu até mandaria um chupa pro RG. Depois da vitória do Porco. Mas na idade dele, acho que nem tem mais força pra isso. Capaz de ter um ataque cardíaco. Ah, é louco, RG. A força só teria se você mandasse a porquinha. Ah! Porquinha! Vai, Obsi. O Daniel Vilas Boas, Sombra, fala pro mano que não vai ser mais o escudo da CBF na camisa do Corinthians. E sim, o árbitro segurando o apito apontando pra cá, ó. Ó, que engraçado, os caras estão forçando pra rir aqui, ó. Dá uma melhorada no teu texto aí pra fazer a piada aí, ó. Otário. Ah, otário. Tem uns trouxa, né, meu? Olha, França. Eu vou dizer só três palavras que não me permitem que eu continue lendo essa mensagem. Ai, sim, ai, ai. Tá aqui, mota. Tá. É, ler e ler. Propagandas. Ah, tá. Ah, não. Não dá. Como assim, mano? Não entendi. O cara do Não, agora leu, eu fico curioso. O Mota tá querendo saber. Já excluí aqui. Já paguei. Se Mota não consegue. Ah, mas você ficou com ela só mais uma. Você ficou com ela na cara que morra. Ô louco, Mota. Eu só vou falar mais uma. Tomara que morra. Não, uma frase. Ele quis Aliás, dizer. Quem tava lendo a propaganda era o Vieira. Acho que ele que tava querendo falar do Vieira e falou de mim. Não foi de mim, não. Não mexeu nenhum. Foi você. Não foi, não foi, não. O Rogerião. Espero que você capote com o carro agora. Boa tarde, meu nome é Rogério de Santo André. Na minha opinião, o Jair Ventura errou na substituição. Ixi, ele tinha que ter feito troca simples. Sacha pelo Rodrigo Góes e colocaria Copete de centroavante. Meu Deus, Copete. É que assim, qualquer opção que não entre o Rodrigão é válida. Entendi. Concorda, RG? O goleiro lá na frente. Não concordo, não. O que eu concordo é que o Rodrigão não tem nem que entrar. Exatamente. O Rodrigão, o Copete, esses caras aí, meu, não dá mais. O Copete jogou queimado não por dá, vocês. Não dá mais. Contra o São Paulo ainda, meteu o gol. Só três. É. Três e queimado. Foi aquele dia que ele... Pô, e ele deu uma chegada no Felipe Melo, hein, RG? É. Mereceu. Você achou daquilo lá? A chegada que o Copete deu no Felipe Melo, chefe. Jogo é isso, você toma, você dá, é assim mesmo. E o gol foi legal, parte. Né? Foi. Você toma, você dá. Estádio 97. Irmão, a bola saiu inteira, né? A bola saiu inteira. Porra, mas estádio... a burrice foi do cara do próprio Palmeiras, que fingiu que a bola não saiu e chutou a bola. Muito bem, estádio 97 da Energia 97, oferecimento do Buscapé. Só no Buscapé você encontra e você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Ué, cadê você, Buscapé? Cadê? Ele foi dar uma volta e já volta. Busca, é isso aí. De novo. Dá uma busca. Boa, palmas pro nosso coral. É isso aí. E que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, o SUV da Mini. Oferecimento também no estádio 97 das baterias 0 km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui. Tem um monte de mensagem. Nossa. O Irland. Meu nome é Irland, São Bernardo. Parabéns, mano e Mona. Valeu. Irland. Fala pro porco do Bento que é fácil bater em bêbado. Agora eu quero ver ganhar do Corinthians. Porra! Pedrada, hein? Mas é verdade, o único clássico que o Corinthians pegou esse ano já passou o bambu. Os caras aí, ó. Não, mano. Começo de campeonato, tá valendo nada ainda. Calma. O Jefferson Luiz de Brito, ele fala. Olha, ele fez um teatrinho. Peraí, deixa eu ler antes, porque a peça. Melhor você ler antes mesmo, hein? Alimentando louco. Cuidado. Bom, vamos lá, a gente vai tentar trocar algumas coisas. A gente vai fazer uma adaptação da peça, né? E o Vieira chega em casa aos gritos: Carol, fui assaltado e comeram o meu loló! Vai te catar, ô. A esposa respondeu: chupa um limão. Mas isso diminui a minha dor? Não, mas disfarça essa cara de felicidade. Vai te catar, vou falar que eu vou te falar o que eu vou fazer depois. Volta todo dia no lugar do assalto, todo dia. Olha aqui. Por isso que ele tá me pedindo pra trazer limão de Santo Isabel, mas é uma... Disfarçar não dá, né? Agora, momento de poesia no estádio. Sim. Lá vem. Marcão, uma poesia. Do Sidney Neres Cardial. Marcão, uma poesia singela e bem legal. Você diz que pega geral, mas deseja o Dorival. Você diz que é hétero, mas quem te conhece contesta. Você é mais gay que o Mota e lambuza até a testa. É verdade. Que jorrada. Como é o nome do poeteiro aí? Sidney Neres Cardial. Carlos Drummond de Andrade, tá certo que está lá em Copacabana. O Carlos Drummond de Andrade. Você já tirou foto com ele, mano? Tá sentado lá sem o óculos, porque roubaram o óculos. De novo? Toda semana rouba o óculos dele. O Carlito Drummond de Andrade tá ali sentado sem óculos. O cara levantou e aplaudiu agora a poesia. Pro inferno você e ele, mano. Muito bem, deixa eu dar um recado aqui da Obra Max. Opa! Pra você que tá construindo ou fazendo uma reforma. Você tá construindo ou fazendo reforma? Sim. Tá difícil comprar os materiais pra obra? Sim. Cansou de pagar caro? Sim. A entrega atrasou de novo? Sim. Então, meu amigo, chegou o Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro e sem burocracia. É isso mesmo, a Obra Max é para você, profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Vem para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos na loja de construção, rapaz. Caramba, louco, hein? Haja produto, hein? E todos em grandes volumes, todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. Para a Obra Max, obra é compromisso. Veja só essa oferta. Bacia com caixa acoplada em cepa. Só R$ 119,90. Esse produto custa mais de R$ 500 na concorrência. É verdade. Caraca, olha a bacia com a caixa acoplada da Encepa, R$ 119,90. Na concorrência, mais de R$ 500. E mais, os 300 primeiros clientes que comprarem acima de R$ 300 ganham na hora um jogo de ferramentas no valor de R$ 59, RG. Porra. Agora atenção pro endereço. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, na Moca. Moca! Atenção, galera da Moca. Opa! Não deixe de seguir a Obra Max no Facebook. Obra Max Atacado. E mais novidades e oportunidades. Então você vai lá no Facebook, tá lá com Obra Max Atacado. Boa. E saiba tudo, novidades, oportunidades. O site é obramax.com.br. Um abraço pro Arnô, diretor de compras, e também pro Fredson Souza do marketing. Boa. Os caras que trabalham para que você tenha o melhor preço e qualidade, aí viu? Sim. E depois de amanhã, quarta-feira, nós teremos a limusine do Estádio 97, sim, pelas ruas de São Paulo. Demais, faremos demais. Um programa ao vivo dentro da limusine, parando saindo aqui da Energia 97, sim, rumo à Obra Max, boa, que fica lá na Avenida do Estado, 6313. Aí. Então, você pode participar do Estádio 97, aguardando a chegada do Estádio 97 lá na Obra Max, legal, nessa quarta-feira, tá bom? No 6313 da Avenida do Estado, lá na Moca. Boa. Boa. Paulo vai parar. Agradecendo o apoio da Paris Vegas, aluguel de limusine. Acesse parisvegas.com.br. Boa. Marcão. Diga. Tem cantada? Vocês querem o quê primeiro? Cantada ou que é piada? Ah, cantada, né? Do Marcão aí. Vamos. O RG os tá... dois falando ao mesmo tempo. Cadê? Cadê a donzela aqui, ó? O Mota que faz o papel. Cadê o Mota que faz o papel? Hoje o Vilela então, pode fazer o papel de mulher. Pô, tá aqui. Não, então Vilela. O chefe vai fazer uma vozinha de menina. Mas o chefe. Ah, chegou a menina. Chegou. Não, falou fazer papel de mulher, o Mota não, correu. Já veio com tudo. Porque tem muita gente que quer fazer, né? Chefe, hoje. Mas você passou o roteiro? Passou o roteiro pro Mota? Ó, Mota. É só você falar, por exemplo, deixa eu ver. Uma frase muito difícil. Oi, Marcos. Você vai falar assim. Por quê? Só isso, mais nada. Mais nada, pra não então estragar isso. Vamos lá. Porque tem muita gente, ô Sombra, que fala assim, pô, Marcão, você manda as cantadas muito de pedroca, mas tem que mandar um negócio mais romântico pra usar com a minha mina. Ó, demorou, gato. Demorou, vamos aí. Aí você chega assim, ó. Gata. Oi. Você. É, tem que falar no microfone. Marcão. Aí você fala assim, você jamais poderia ser anestesista. Por quê? Porque é impossível não sentir nada ao seu lado. Nossa, mãe! Mano, a cara do irmão! Eu posso falar, a gente nunca tinha visto a cara do mano. Olha a cara da Thaisinha. A Thaisinha tá lá fora, ela tá com vergonha, velho. Mas não é vergonha. Muito bom. É impossível você não sentir nada ao lado. Por exemplo, quando você toma uma anestesia, ô chefe. Você não vai sentir nada. Eu sinto tudo pelo lado. Você gostou, Mota? Não. Ah, sensacional. Pode falar. Sensacional. Boa, Sombra, boa. Nota 10. Ó, o cara não pegaria ninguém, nem se ele fosse aqueles cobrador de lotação que a milícia toca, tá ligado? Tipo, tem as milícias lá clandestinas tocando lotação clandestina. Nem se o cara fosse. Como assim, milícia toca? Como que é? Milícia toca. Tem as milícias no Rio lá que toca aqueles bagulho de van de lotação clandestina no Rio. Tem as paradas dessas. Vem gás, é louco. Lá manda tudo. Aí, tem. Tudo, aí, tem tudo. Tudo. Mas nem se você fosse, talvez, cobrador, RG. Cobrador de uma van clandestina nessa daí. Funcionava, você alguém, mano. Imagina. Você é louco, muito bom. Ah, boa, mano, tem uma, tem, acho que tem uns lugares que funciona assim. Opa, né? Se funciona. Oh. Essa é aquela romântica, velho. Essa é romântica, isso. Você usa, lógico, você usa essa aí com a namorada fácil, mas, ó, a Thaís gostou lá. A Juju Salimene teve aqui. Babou o ovo pro Marcão. Babou e não pegou. E aí? Certo. Já tô o quê? Ela ali gostou da cantada que você deu pra ela, né? Do selinho. Não, mas foram todas. Como que é? Como que é a do selinho, Marcão? Do selinho, você chega na gata, fala assim: gata, você recebeu a carta que eu te mandei? Não. É porque faltou um selinho. É boa, é uma melhor que a outra, velho. Agora tá indo é muito bom. Ah, a Thaís aprovou essa. A Thaís aprovou essa sim. Vai pegar porque ela gosta do Cunha. Você é louco, mano. Bom, é uma melhor que a outra. Mano. Vamos pro momento sem parar? Três ouvintes na sequência. Ganhe tempo pra viajar e estacionar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. E as marchinhas continuam. O Marcão diz que pega a mulherada. Mas gosta mesmo é de um negão. Adora. E quando chega no swing, ai, safada, na tromba vai metendo a mão. Marcos. Marcão diz que pega a mulherada. Mas gosta mesmo é de um negão. Marcão, quando chega no swing, na tromba vai metendo a mão. Ah, sensacional, lambedor. Vá pro inferno. E meu irmão, ele gosta de hipnotizar a Naja. Eu adoro. Ah, que isso, mano. Ele fica cara a cara. Ele fica só cara a cara dançando. É. Olhando olho no olho da Naja. Assim. Monta o telefone. Ele fica olhando, sai do vaso assim. Meu irmão gosta, mano. Alô, ah, quem fala? Vai chorar. Ah, não. Ah, alô, quem chorar, fala? Hein? Alô? Alô? Oi, quem é? É Rogério Sombra. Ô, Rogério Sombra, beleza? Consegui baralho! Ah, truco! Hoje só os novos, hein? É. Ó, vocês são a favor de fazer campeonato de truco esse ano no resort? Ah, fácil bola, fácil. Com certeza. Sim. Vamos fazer? Vamos. E eu passo o babão. É, você vai tomar, você vai tomar o ice na testa de novo, chefe. Acontece, né? Ô, Rogério, seu nome completo, Rogério? É Rogério Magnani Machado. Ó, Magnani. Magnani. Não é Magnani? Magnani, exatamente. É Magnani. Corrigiu o nome do cara, assim. É, aquele que se didático. É, o Jandra sabe, o cara... Mas ele disse que tá... Ele falou assim pro Bar... Pro Bar, poder escrever o nome dele. Que o Bar ia manter o NH ali, né? Magnani. Ele já facilitou... É o Bar que anota, não é o Mota, não. Ele já facilitou a vida do Bar. Obrigado. Quantos anos? Mais fácil. Quantos anos? 45. Ah. 45, velho. Segunda-feira. Começo de semana. Hoje foi duro de manhã, viu, velho? Ai. Nota 9.7. Ô, Manhani, dá uma baixadinha no volume do rádio. E o bairro que ele tá? Não tem rádio ligado aqui, não. Não? É só celular. É que o RG tá ouvindo, então, alguém chamar. Baixa os mãos, RG, baixa o braço. O RG hoje tá ouvindo demais, hein? É a produção que deu. Por que o RG tá ouvindo algo que ninguém ouve? Caralho, foi produção. Chamado, hein? Não joga culpa no bairro. Ah, é que nem o filme Sexto Sentido. Todo mundo acha que o RG tá aqui e não tá. Não tá. Falei no zap, falando que ele tava no paraíso. Senta aí, como é que você tá aqui no colinho, você vê se o RG. É verdade, RG? Ô, Rogério. Seu bairro, Rogério. Vila Guilherme, mano, é nóis. Ah, Vila Guilherme é nóis, hein, mano. Tamo Vila junto Guilherme aí. É. Mas quem é mais legal aí na parada? É a Maria ou a Guilherme? Ai. Eu gosto mais da Vila Maria, mas Vila Guilherme é vizinho ali. É tudo nosso também. É colado. Pô, inclusive, por falar em Vila Guilherme aí também, mano, o Fio Negão aí na Vila Ed morreu, mano, sexta-feira aí. Quem? Fio Negão, mano, do Tonton. Ah. Né? Jogador de futsal aí também, a galera aí, enfim, tá todo mundo de luto na Vila Ed aí também, um salve aí pra rapaziada aí, nossas condolências pra família aí do Fio Negão aí, tamo junto. Pô, falar nisso, já tá no ar? Já tá no Instagram da rádio. Ah, que maravilha, hein? Boa. Estádio 97. Viragem, hein? Tá no Twitter. Ô, Machado, que time você torce? Ah, saudoso, glorioso Verdão. Saudoso? Morreu? Acabou? Saudoso? Começou o call center da Leiloca. Ah, ele não gosta desse Palmeiras, quer ver? Leiloca, esse aí é crítico, ele não gosta. Ele tá falando saudoso. Olha, ele é raiz. Paga pau, Marcelo. Mas, ô, Sombra, Marcelo? 2018. Marcelo. Quem é Marcelo? Eu acho que é importante a gente voltar. Aliás, com... Marcão, né? É. Não é Marcelo, não é Marcão. Mas tá bebendo, é Marcão. Você tá bebendo o Mundial do seu time aí, velho, ou não? Ah. Como assim? Você quer um gole? Não, não, obrigado. Toma, trouxa. O cara tá te jantando aí. Ah, drogas, tá. Mas eu acho que pra esse ano de 2018 é legal a gente voltar com o ranking das profissões dos ouvintes aí também, né? Concordo. É verdade. Concordo. Ô, Rogério, você trabalha com o quê, cara? Eu, Uber. Ai, ó, boa. Da hora. Já levou algum famoso, velho? É aplicativo. Uber, já levou algum famoso? Pra gente. Ah, mas... Já, o Bar. O Bar? É mesmo, mas ele levou o Bar pra onde, velho? Pro Bambu, ele fala agora. Não vai denunciar não, é o Bar, não, melhor não falar. É melhor não falar, hein? O Bar mora em Osasco, só que ele tava ali na região de Pinheiros. É. Não, não, não, ele tava aqui perto de casa mesmo, uma manhã. Tava ele e a mãe dele. Ah, vai, olha que legal, tá vendo? É, gente, tá com a mãe. Não, é verdade, é minha mãe. O Bar é gente boa mesmo. É. Obrigado. É bacana. Beleza, Rogério? Aliás, tudo bem, pai? Você, como é que tá aí? Graças a Deus, tudo bem. Não, então, minha mãe, ela tinha que ir no médico, né? Isso. Aí me levou até a Vila Guilherme, né? Você me pegou lá na parada inglesa e levou até a Vila Guilherme, né? Ô, Bá, quantas estrelas você deu pra ele, Bá? Ah, foi ao contrário, então. Pegou na Vila Guilherme e levou pra Vila Guilherme. Isso. Foi a volta. Você deu quantas estrelas pra ele, Bá? Cinco. Ah, mentira. Mentira, sabe aquela uma estrela ali? Uma estrela. É, mentira. E você também dá estrela pro passageiro, não dá, não? Também. Não, e o legal, Sombra, que quando eu entrei no carro dele, o carro dele já estava na 97. Bacana. Aí minha mãe até deu risada, né? Falou assim, ó a rádio que ele tá ouvindo, né? Aí ele perguntou assim, falou assim, por que a rádio que a senhora fez essa pergunta, né? Aí ele falou, o Bá trabalha lá. Ah, tá. Aí ele ficou tão feliz. Não, foi, foi quase parecido o Bá. Foi aquela que eu tava falando, negócio de ar, condicionado, que vocês estavam sorteando... Isso! Aquele... Na época tinha o patrocinador do ar-condicionado, né? Isso, exatamente. Eu falei, pô, engraçado. Ela falou que não ganhava, né? Tem um pessoal aí que não me dá e não sei o que e tal. Foi engraçado, tem um programa que eu gosto, que eu ouço todo finalzinho da tarde, às 5 horas, assim, 5 e meia. E eu tento ligar e não consigo ganhar o coisa, né? E aí é o maior barato, o programa. Eles começaram a dar risada. Eu falei, mas por que tá dando risada? Aí ela falou, que o meu filho é o Bai e trabalha lá. Eu falei, putz, mano, olha que da hora. Bacana, muito bacana. Vocês são muito top mesmo. Mas olha, a nossa audiência junto aos motoristas de aplicativo e taxistas. Sim, é busão também, é muito grande. Busão. Também aí, fretado. Coletivo, transporte individual, aplicativo, enfim, Jurandir, todo mundo beijo, ligado no estádio 97. Obrigado a todos aí. Boa. Mas e o jogo aí, ô Rogerão? Manda descer. E o jogo de ontem aí, Rogerão? Seu chupa pro chefe. Você ficou desapontado que foi só de dois? Não, claro que não. O Santos é um time muito grande também, né? Só que o Palmeiras é maior, é óbvio, né? Ah, maior? Assim... Como assim, cara? Desenha. Então, foi até engraçado quando saiu o primeiro gol antes dos dois minutos. Achei que fosse até goleada, né? Mas aí eu acabei assistindo o primeiro tempo. É. Não, mas não tem problema. Como diz o Mano, não importa se é um gol ou dois, mas ganhando é o que importa, né? Com certeza. E, mano, segura que esse ano aqui, ó. No mínimo, são dois canecos, hein? Dois? Igual ano passado. No mínimo. Igual ano passado, é. Prometeu pra cacete. Eu não liguei pra falar isso. Deitada, mas esse time desse ano. Ano passado, inclusive, todos os jogos que vocês fizeram contra o Corinthians tomaram pau em todos. Ai, que deitado. Tomaram pau em todos. Rogério? Ah, foi sim. Eu? Esse time desse ano, você acha melhor que do ano passado? Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que pela contratação que teve um pouco mais aí com o Scarpa, e colocou também o... Oh, meu Deus do céu, peraí que eu tô meio... Lucas Lima? Calma. Mas a diferença do time de ontem pro do ano passado é o Lucas Lima, não é? E o Scarpa. Tem o Scarpa também. Mas o Scarpa tava no banco, né? Sim, ele entrou durante a partida, mas vai, tudo indica que vai. E a zaga, né? A zaga vai... é totalmente diferente. Mas vou te falar, cara, o Palmeiras ele se reforçou no setor ofensivo aí com a chegada do Lucas Lima, com a chegada do Scarpa e tudo mais... Mas perdeu o Mina, que era uma referência do Palmeiras, hein? Sim. Eu não acho que o Palmeiras vai longe aí com o Thiago Martins aí, com o Antônio Carlos é ruim, mano? A questão não é que o Antônio Carlos é ruim, Motinha. Ele tá muito longe de ser o Mina. Esse é o problema. E o melhor zagueiro, tecnicamente, que o Palmeiras tem hoje, ele não tá jogando ainda, que é o Dracena. É, tá velho. Mas o Dracena também não vai aguentar essa rebondosa aí. Não. Imagina o Romero dar um tapa na frente e o Dracena pega. Não acha o Romero. Mas em compensação, o Jailson tá bem, hein, velho? É que tem um Jair cara, salvou o é que Palmeiras tem um cara ontem ali na frente da zaga que tá jogando muito, né, cara? Se ele não espanar, Felipe Melo. Se ele não espanar, Pitbull, é, cara, ele é bom jogador. Pitbull tá jogando. É, precisa ver se não vai dar. Se não afrouxar o parafuso ali. O seu Bento falou que, pelo que ele sentiu aí da torcida, os três grandes ídolos do momento no Palmeiras são o Jailson, Felipe Melo e o Dudu. Você concorda? Olha, acho que o time inteiro, assim, não adianta falar que um joga mais, porque se tiver só ele não vai conseguir jogar, mas tem que ter um todo, o time inteiro tá jogando. Estão se achando em campo, estão perdendo, tão dando, como se fala, não estão tendo mais espaço de bola errada, que nem o Felipe Melo ontem. E eu acho que de 28 passes, ele errou um. Não, então ele tá falando de ídolo, assim, que a torcida mais gosta. Ah, ele tá jogando bem. Então. E mais gritou e eu acrescentaria mais um nome nessa lista aí. Eu falaria também do Lucas Lima, cara. Porque o Lucas Lima, ele tem jogado bem todos os jogos. Mas já ídolo não. Agora, né? Então, segurado. Mas, ídolo, né? Eu tô falando em termos de jogar bem. Não, ele tá falando de ídolo. Não, mas é que o Mano não sabe que é ídolo. Não acho que a questão seja ídolo, não. Pra falar a verdade, falar, o Dudu é ídolo, não é, o Jailson é ídolo, também não é. Ah, o Dudu não, mano. Não acho, o ídolo é outra coisa, Motinha, ídolo é quando você fala, por exemplo, o Evair foi ídolo do Palmeiras. Sim, mas acho que o Dudu caminha pra essa construção aí. Não, até pode, já ganharam título até já, pode, né? Mas por ele exemplo, já tem uma Copa do Brasil e um brasileiro, mano. Você fala, eu coloco, por exemplo, o Marcos goleiro no patamar do Evair. Não, mas tá falando eu coloco, hoje, não, mano. A questão não é hoje, Mota, você não pode banalizar a palavra ídolo, cara. É ídolo é um negócio muito forte, você não pode falar, hoje é ídolo. Não, ídolo é ídolo, cara, tá no mesmo patamar. Você coloca lá o Marcos, é ídolo. O Evair é ídolo. O Rivaldo, o Djalminha, mas, o Edmundo, mano, todos esses são ídolos. Falar que o Dudu tá no nível desses caras, não tá, velho. Mas, tá, mano, isso não é ídolo, o Guerreiro não é um ídolo do Corinthians, fez o gol do Mundial e tudo? O Guerreiro, pela importância que ele tem, ele pode ser considerado um ídolo, mas então, eu não sou a favor da volta dele. Mas ele deu uma manchada na... Não acho. Deu uma manchada, assim? Não acho. Eu não apago o que o Guerreiro fez. Eu não sou a favor da volta dele, mas o que ele construiu lá atrás tá feito. Eu não sou a favor do retorno do cara. É, mas verdade, eu não vou falar que o Guerreiro não foi nada na história do Corinthians. Ele foi importante. Ele marcou dois gols ali, uma na semifinal contra o Al-Ahly, e marcou um gol na final contra o Chelsea. Vou apagar o que o cara fez? Tá, não certo. Dá. Rogério, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Imagina, eu que agradeço. É um prazer imenso falar com vocês. Principalmente ouvir vocês todo finalzinho da tarde. Com esse trânsito maluco que tem em São Paulo aqui, cara, é realmente... É ruim, cara, isso, é verdade. Mas que trânsito você está pegando hoje? Você nem está trabalhando? Hoje eu não estou muito bem, né? Tô aqui em casa, aqui, curtindo a esposa e a filha, que é palmeirense também. Mas você não tem que cumprir horário com o Uber? Não, tenho não. Os caras falam que não trabalha em determinado dia, acho que é de segunda-feira que é o pior dia de movimento. Os caras tiram folga de segunda, meu, sabia? Ah, é? Não tem essa parada? Igual barbeiro, né? Não, minha folga é de domingo, porque é família, né? Então... Você escolhe um dia de folga, é isso? Não tenho dia, não tenho horário, não tenho patrão, não tenho nada. Não tenho tempo mínimo, não, nada? Nada, absolutamente nada. Trabalho como eu quiser, né? Tá. Então, só que é assim, eu trabalho, eu produzo aquilo que eu faço. Então, pra mim ganhar o que eu quero, eu tenho que trabalhar. Exatamente. É. Entendeu? Aí eu estipulo, ponho a meta pra mim, diária, semanal, mensal. Aí, Mota. primeiro precisa saber dirigir, né? Mota, a gente vai fazer uma vaquinha pra tirar uma carta. Eu aprendi, tem um senhor que me ensinou. Mas não é dirigir, não ficar tomando chicotada, tipo, não. Ô, Mota. Ô, Mota. Oi, gato. Chamou de mula agora, Mota. Não, fica na charrete. Você falou tanto, que até hoje eu ainda não vi você trazer o seu diploma, cara. Nossa, é sinal que você não tá acompanhando o estádio direito, porque quando apareceu aqui, ele imprimiu o nome, ó. Ué, todo mundo viu. Não, ninguém viu. Eu não vi. Eu trouxe aqui, vocês falaram, não vamos mostrar, não. Mas, desculpa, eu não trouxe. Eu também não vi, não. Eu não vi. Eu também não vi, mano. Eu vi um papel, um guardanapo escrito diploma. Diploma. Rogério, grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Mas eu que agradeço, só de falar uma coisa. Liga. Chupa, mano! Agora! Vai pro inferno aí, Sociedade Esportiva Leiloca. Vai. Segura a peruca que esse ano vão deitar o cabelo em vocês de novo. Sabe por que vocês falam isso, mano? Vocês não têm como fala, uma parceria dessa altura, cara. Nem precisamos. Essas coisas. Mas não precisamos de uma dondoca bancando nosso time, não. Ah, mas, pô, lógico que você precisa, cara. Quando você vai manter um estádio que não é seu? Peraí, o estádio que não é seu, diferente do teu... O meu estádio não preciso pedir autorização pra W Torre pra jogar, não. Mas. Eu não preciso pegar a chave lá na gaveta do W Torre. Em breve vai ter que pegar a caixa. Chega lá. Ô, W, vai usar o final de semana? W, vai usar o estádio final de semana? Não vai? Ah, eu posso jogar lá? Presta a chave, W. Você é louco? É igual casa de tio na praia. Sabe? De catal. Ô, Rogério, você não vai fazer nenhum merchan, não? Puxa vida, cara, nem olha. Até que, é muita coisa. Desculpa, mas se ajudar, eu quero. Não, a gente ajuda, não, então. Vamos lá, ó. Ô, mano, você é gente boa, cara. Mano, dá a ajuda do Mac pra ele que eu dou da bateria. Negócio seguinte, eu vou te ajudar, mano. Ó, você quer ganhar um voucher aí do McDonald's? Quero. Quem liga aqui no estádio 97 dizendo o seguinte: todo dia é dia de... Mac ofertas. Não, dia de... Imagina, cores e Palmeiras, o que que é? Claro. Todo dia de clássico no McDonald's. Aê! Você ganhou um par de vouchers aí da Mac Oferta no McDonald's, tá bom? Você pode levar a sua esposa pra jantar. Ah, já ganhou um, agora... E agora eu vou te dar uma ajuda na bateria zero quilômetro, hein? Vamos lá. Bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu... Caraca, carro! Boa, garoto! Veículo! Para o seu carro, morcego! Para o meu carro! Ó, você tem 5 dias úteis para vir retirar teu kit aqui, tá bom? Sou eu! Opa, valeu, muito obrigado, galera! Falou. Valeu, cara! Como diz o RG. Bateria pra charrete tem pagável. Também. E a próxima vez que você pegar algum integrante aqui do programa, você cancela a corrida lá no preço lá e leva o cara de graça. De graça, velho. É VIP. Pode deixar, farei isso. Tá ferrado, eu vou te chamar e vou pro Rio de carro. Tá lascado. Então, mano. Ô, mano, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Vai, diga. Tem um amigo meu aqui, ele falou que é amigo seu também. Ele é bombinha que nem você, assim, seu irmão aí. Quem que é? O nome dele é Ricardo. A gente chama ele de alemão. Ah, o alemão. O alemão. É aquele vende imóvel? Oi? É aquele que vende imóvel? Não, ele trabalha na uma companhia de, como fala, de seguro. Ah, então o tal de Baby. Ah, conheço. Um abraço pro Baby. Aí, o Corinthians não gosta de avião. É exatamente esse cara mesmo. Tô comigo lá no Paulo Egito. Tô ligado, parceiro. Ele ia pra escola junto com vocês. É, quadrilha. Não, mas... Um abraço pro Baby. Falou, Baby. Valeu, cara. Falou, Baby. Abraço, Baby. Valeu, mano. Tamo junto. Ô, mano, e eu vou te falar um negócio. Você falou do Djalminha. O Leandro Pigatti, que é um ouvinte nosso, parceiraço, falou que o Djalminha ganhou só um paulista, cara, pelo Palmeiras. Mas a questão não é essa. Às vezes não é nem o título, pois, né? Pois é, agora não dá pra falar. Você acha que, por exemplo, o Dudu, você acha que tá mais na história do Palmeiras do que o Djalminha? O Djalminha fez parte de um contexto ali, irmão, que tinha Djalminha, sim, Luizão, sabe? O ataque dos 100 gols. 96. Outra pegada, cara. Mas o Dudu pode alcançar. Ele pode alcançar. É que eu acho que ainda não tá no mesmo estágio dos caras. Vocês acharam que o Dudu foi bem ontem? Que não jogou nada demais. Mas o Dudu, RG, o Dudu muitas vezes ele é importante não só pelo que ele tá fazendo, cara, ali, é pelo que ele representa, entendeu? Assim. O Dudu é uma peça dentro do esquema do Palmeiras e quando o jogo tá difícil, a bola vai no cara e o cara não pipoca. Ele pode até não jogar bem, mas o que ele representa... Ele não tem medo de pedir a bola, não. Pois é, assim, ele vai pra cima. Do jeito que o jogo se desenhou, ele contagia ontem, o time. Os caras fazendo gol aos 2 minutos, não teve jogo do Palmeiras primeiro no ele fez, tempo, por exemplo... Sem querer comparar futebol, mas foi o que o Romero fez. Lá vai, correu atrás do outro, do oponente. Foi até quase a linha de fundo do Palmeiras lateral, lá pra marcar lá. É. E não dá pra comparar tecnicamente o Romero com o Dudu, né? Não dá mesmo. Mas claro que dá. Não dá, né, mano? Ele vai fazer essa blasfêmia. Isso aí não dá. Seleção do país dele. Vamos lá. Mais ouvintes: 3284-7097. É o momento sem parar. Aproveite as suas férias com Sem Parar, ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 e compre o seu, sua vida, sem parar. Capim eu quero, capim eu quero, capim eu quero comprar. Pra essa jumenta, pra essa jumenta, pra essa jumenta do motinho almoçar. Capim, capim, capim eu quero, capim eu quero, capim eu quero comprar. Pra essa jumenta do Motinha almoçar. Tava empolgado, você tá na maldade, hein, mano, com bota. Passando fome. Ué, essa é boa, hein? Alô? Todo mundo alô? Quem fala? Alô? Quem fala? Cara, eu consegui, velho. Alô? Consegui. Eu sou o quem tá aí? Carlos Eduardo Dias Jones. Carlos Eduardo? Biagione. Biagione. Isso. Quantos anos? Quantos 28. Anos? Qual a sua idade? 28. 28 anos. Qual bairro você mora? Vila Maria. Ah! Maria, Zona Norte. Hoje é a Norte, irmão. O Marcão fala é tanto nós, do hein? Call Center da Leiló que vocês fizeram vocês dois pelo aniversário de vocês? Call Center da Norte hoje, eu vi. É por causa do aniversário de vocês, é isso? É, é diferente. A diferença, na real, é porque eu torço pro melhor time do mundo, o Corinthians. Ah, sai daí. Mas agora eu quero falar um bagulho, mano. Vila Maria é um capítulo à parte na história dos bairros. Cara. É verdade. É verdade. Não, mas é verdade. O cara que sai da Vila Maria, por exemplo, e vai pra França, na Champs-Élysées, ele não vê diferença. Não vê. Ah, não, imagina. Igualzinho. Verdade, ele tá ali, por exemplo, na Times Square, em Nova York. Tá. Na Santo Eduardo, a mesma coisa. É mesma Neon. É verdade, tá ligado, é verdade. Aquela Candelária lá e a Sacré-Cœur é quase a mesma coisa, né? Onde é o Arco do Triunfo da Vila Maria? Me fala. A Candelária, ela tem um quê ali de Sagrada Família. Ô, mano, onde é o Arco do Triunfo? Você foi, mano? O Arco do Triunfo da Vila Maria? É a Ponte Anio Quadros. Cês... Ah, e aquele trecho ali parece o Rio Sena. É igual. Você vai casar na Candelária? Pô, acho que sim. E outra, agora tem uma tiazona que fica cantando ali de domingo à noite, a gente ali. Parece o Harlem Gospel Choir, tá ligado? É igualzinho, nossa. Na pegada. E a banda da Bolívia? Vixe, você tá esquecendo, um pedaço importante, ô, mano. Qual, tem aquela, pô, lá em Hollywood, lá não tem a Calçada da Fama? Tem. Então, pô, lá na Vila Maria, lá em frente ao Clube das Panteras também. Ficava um monte de famosa lá, entre aspas. Ah, tinha as famosonas. Tinha as famosonas? Tinha. Da hora. Só que tinha as pegadas no chão ali, né? Acho que quando os caras morrem ali, fica a marca de sangue e a Calçada da Fama da Vila Maria. Abaixa o olho, meu amigo. Morreu o Zé Xiringa. A Calçada da Fama da Vila Maria é aquele negócio assim, com uma formato cruz. Do corpo, não? Que giz, formato do corpo e o nome. Não, sabe que você passa na calçada, tem aquela cruzinha com as florzinhas ali. Vila Maria é o bairro, mano. Mas muito curioso, vocês gêmeos vão comemorar juntos hoje, aniversário? Vai ter festa. Hoje, eu se eu não tiver que ir pro hospital tomar um soro lá, vou te falar, já tô comemorando, viu, Sombra? Ah, é? Uma semana pra mim foi embaçado, mano. Ah, mas se você tá ruim, vai pro hospital, pô. Não, tá pra vamos, Marcão, eu também tô voando porque eu tô ruim. Ele não vai, porque senão ele vai descobrir o que ele tem. Mota já quer fazer isso. O que é, mano? Ele não vai, porque senão ele vai descobrir o que ele tem. É, mas ele já sabe, mano. Amigão! Isso ele já suspeita. Corintiano roxo, mano. Coringão venceu mais uma, agora foi o Novo Horizontino, a vítima, hein, cara? Coringão versão 2018, o bagulho tá daquele jeito, hein? Ah, mano, é nóis, né? Nada de novidade. Ô, mano, primeiramente, diga. Parabéns aí pra você e pra Mana aí também. Obrigado, mano. Valeu, parceiro. Mano. Primeiro, vá pro inferno. Segundo, obrigado. De nada. Então, na real é o seguinte, eu acho que antes de falar do jogo, cara, eu queria entender realmente o que acontece com o Corinthians diretoria, né? Puta, cara, eu não sei o que falar do Andrés. Esse cara tem uma puta história animal no Corinthians e nada vai apagar. Mas, meu, me preocupa muito questão financeira no Corinthians, entendeu? Uhum. E eu não sei se a Isabela mudaria alguma coisa, também não faço a menor ideia, também acho que ninguém vai saber. Tudo vai ser coisa da cabeça. Mas eu queria saber de você, mano, você como nosso embaixador aqui da Vila Maria. Obrigado. Ai. Cara, o que você acha do Andrés? Você acha que ele vai começar a enfiar a gente em dívida? Ou você acha que realmente vai tentar ajudar? Então, cara, se a gente pegar o período de transição, quando o Andrés saiu do clube e deu na mão do Mário Gobbi, o Mário Gobbi, ele fez algumas bobagens, mas o time já tava... Tava bem naquele momento da bolha, né, cara? Os times ganhando dinheiro, dá com pau. Os clubes acabaram se endividando, os clubes acabaram assumindo compromissos aí, achando que ia ser eterno naquele momento financeiro que os clubes brasileiros viviam e tudo mais. Uhum. Os clubes acabaram não se precavendo com relação a isso. O Corinthians foi um deles. O Corinthians ele não foi o único que acabou metendo o pé pelas mãos, mas ele foi mais um dentro de um cenário que a gente viu que outros também participaram. Então, com relação ao time do Corinthians, esse período de transição que saiu do Andrés e foi pro Mário Gobbi, houve esse momento aí que o Corinthians estava comprometido, inclusive na gestão do Andrés, ele mesmo disse, ele falou, ou eu pago impostos ou eu pago o elenco. Ele deu meio que um stop lá no pagamento de impostos aí que o Corinthians tinha para dar para o governo, e ele quitou os pagamentos que o Corinthians tinha com relação ao elenco. É um negócio que hoje tem que tomar um certo cuidado, porque hoje o Corinthians também é adepto do Profute. É aquela linha de crédito que o governo abriu, o governo fez um refinanciamento da dívida e tudo mais para que os clubes conseguissem aí arcar com essa responsabilidade, porque eu sou a favor, sim, de pagar o governo, cara. Porque existe uma dívida e tem que ser paga. Não é só, ah, vou pagar isso ou aquilo lá. Não tem que ser seletivo. Porque muitas vezes aí o pessoal também gosta de querer elogiar pra cacete o Barcelona, o Real Madrid. Vai ver qual que é a dívida do Real Madrid com o governo espanhol. Vai ver qual que é a dívida. Vai ver qual que é a dívida do Barcelona com o governo espanhol. Existe uma anistia por parte do governo ali, porque esses dois aí representam aí talvez uma grande atração turística para a cidade e para o país. Mas não tenha dúvida. Entendeu? Mas eu só a favor, respondendo aí o que você me perguntou a respeito aí da dívida do Corinthians, se o Corinthians ele não conseguir equacionar a dívida, principalmente com relação ao estádio, o Corinthians ele corre um sério risco de se afogar e meter o pé pelas mãos aí e começar a subir lama até o pescoço. Tá, porque, irmão, o estádio hoje, por mais que a torcida vá, o estádio é deficitário, cara. O Corinthians ele não pode se dar o luxo de não ter o naming rights. O Corinthians ele não pode se dar o luxo de ter um setor oeste destoando da maior parte do restante. É muito do caro, estádio, né, velho? O patrocínio é o master caro também, né? O Corinthians ele não pode se dar o luxo, não, mas eu tô só falando com relação ao que o estádio pode gerar. O Corinthians ele não pode se dar o luxo hoje de não ter todos os camarotes do estádio locados. Porque isso é uma receita que entra fora a parte da torcida. A torcida ela vai até onde ela pode. O mês de janeiro é deficitário. O mês de dezembro é deficitário também, porque não tem partidas praticamente sendo realizadas ali. O Corinthians ele não pode hoje abrir mão de shows. Não vou dizer o Paul McCartney, o Aerosmith, não é isso. Pablo Vittar, né? Não, qualquer show que seja. O Corinthians ele pode pegar shows aí que sejam menores para fazer inclusive no estacionamento, não precisa ser dentro da arena. Mas está locando o espaço. O que o Andrés disse naquela oportunidade, o estádio do Corinthians hoje ele precisa ser só um campo de futebol, está errado, porque ele vai indo na contramão do que representa hoje as grandes arenas. Hoje você, quando constrói uma grande arena, é para você ter lojas, é para que você possa abrigar shows quando necessário, é para que você possa fazer grandes eventos aí, por exemplo, tirar o público do AMB e levar para lá. Até na área de gastronomia, né, mano? Mas também. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho bem difícil você conseguir levar shows para lá, porque você tem outras ofertas com localizações bem melhores. Mas tem o metrô na porta, cara. Ah, tudo bem, mas mesmo assim, metrô na porta. Você vai levar um show que custa 400 pau pra entrar, você não vai levar o cara pra Itaquera. Como não? Não vai levar, mano. Como não? Não vai. Nos Estados Unidos, cara, você não tem grandes arenas dentro de Manhattan. Você pode ir pra fora. New Jersey. Não, tudo bem. Mas nossa, que jorrada que eu te dei agora. Não, nossa, agora deu uma porrada agora. Não. Nossa, pega essa jorrada aí. Marcão, pega a pá e pega aquele aspirador de água pra chutar o chefe. Limpa a cara do chefe aí, você tá querendo comparar New Jersey com Itaquera. Nossa, chefe, você não tá conseguindo mais abrir o olho, chefe. Tá fora de Manhattan. Agora você toma uma jorrada, velho. Limpa o olho aí. Itaquera é bom pra caramba. Limpa o olho, velho. Ah, pelo amor de Deus. Desculpa, ali naquela parte que passa Ayrton Senna ali, é como se fosse o Rio Hudson, ali é o Rio Tietê. Eu tava te ajudando, mas agora não dá mais, hein? Dá licença, vai. Mas Hudson, fala aí, mano. O cara que morreu afogado ali. Fala aí, diga aí. Ô, mano, cara, só pra falar, se fosse por conta disso, cara, era pra ter um estádio aqui na Vila Maria também, porque Vila Maria não tem comparação, né? É que naquela oportunidade, o Quadros, ele tentou emancipar a Vila Maria, né? Faz feliz. Vila Maria seria um país. Mas não, é verdade, velho. Esse negócio que os caras falam aí, por exemplo, ô amigão, não sei se você já teve a oportunidade de ir pra Las Vegas, mano. Você já foi pra Las Vegas? Eu? Puta, cara, não. Não fui pra Las Vegas ainda. Mas tem um lugar famosinho chamado Grand Canyon ali. Não tá dentro de Las Vegas, velho. A galera pega helicóptero pra ir, mas vão. Vê quanto representa aí, quanto arrecada lá o Grand Canyon, irmão. Igualzinho. Ô, mano. Pegada, atração. O estádio do Corinthians Itaquera tá atração. É verdade, você precisa pegar helicóptero pra ir. Não, mas pode ir de carro também. Pode. Mas fala, mas tem passeio de helicóptero sim. Diga, Carlos. Ô, cara, pode me chamar de Cadu, você é no brother, fica à vontade. Ah, falou. Cadu. Fala aí, Cadu. Boa, boa. Cara, queria uma pergunta agora, pra finalizar, eu sei que é momento de parar. Cara, referente à contratação, né? André Santos, com certeza, acho que ele vai vir no peito pra trazer um nome de peso. E eu não tava falando aí do Ronaldo e tal, o Ronaldo já desmentiu algumas coisas que não vai ter muito nome participando, ele vai ficar meio no back-office aí pra fazer algumas coisas. E o André Santos, cara, eu tive a oportunidade de ouvir uma entrevista dele na rádio. Não chega a ser concorrente de vocês, porque, na minha opinião, não se compara o programa. Verdade. Mas ele é só uma dica, ele é colega do Alê. Uhum. E eu queria muito que o Mano desse uma jorrada nele, que é um palmeirense folgado pra caramba, velho. Mas beleza, vida que segue. Depois vocês dão uma olhada aí. O André falou o seguinte, cara, ele falou que ia trazer o Henrique Dourado se ele fosse eleito. O cara não tá mais disponível no mercado. Uhum. Tem alguma ideia aí de quem seja? O Mano bancou o Henrique Dourado. Então, cara, não, eu falei que quando o Andrés fosse talvez aí o próximo presidente, que existia um pré-acordo. Mas o grande problema é que o Flamengo acabou antecipando a contratação do Corinthians. O Corinthians acabou dormindo no ponto. por mais que tenham dito naquela oportunidade aí, ah, mas o Henrique Dourado custa muita grana, etc e tal, o Henrique Dourado, ele estava prestes a entrar, inclusive, se o Fluminense fizesse docinho para vendê-lo, ele ia entrar na justiça e conseguiu o que o Scarpa conseguiu, o que o Henrique também conseguiu. É que no caso do Henrique, ele já tinha sido mandado embora pelo Fluminense, ele conseguiu a rescisão na justiça do contrato e assinou com o Corinthians, o zagueiro. Mas o Henrique Dourado, ele não quis fazer o que o Scarpa fez em consideração ao clube. Mas existia um pré-acordo, inclusive aí já eu tinha essa informação de que quando o Andrés pudesse ganhar a eleição, de que talvez o Henrique Dourado fosse contratado. Acabou o Flamengo se antecipando e furando o olho. Mas tá certo o Flamengo, aquele bagulho, mano. Você chega lá, tá vendendo teu carro. Pagou muito mais. Chega lá um outro cara e fala, ó, amigão, daqui 3 semanas eu passo aí porque eu vou receber o dinheiro das férias, vou receber o dinheiro do sei o quê. Chegou um outro cara querendo pagar à vista, que o outro queria parcelar. Tá certo? O cara chegou e falou, ó, tem aqui à vista. Hoje, pra comprar, você vende. Por mais que você tivesse, ó, beleza, tá meio que ajustado, mas se chegar um outro cara aqui oferecendo o que você não tá me oferecendo, eu vou vender. E o futebol acontece isso. Mas na boa, cara, eu se tivesse que contratar hoje um cara pra jogar ali de camisa 9, mesmo ele não fazendo principalmente essa função, ele joga um pouco mais aberto, mas faz muito bem a função de centroavante, eu tentaria o Diego Tardelli. Diego Tardelli com a camisa 9 do Corinthians, aí o maluco ia deitar o cabelo, irmão. Mas o Diego Tardelli não tá na China? Tá na China, cara. Então, mas os caras não vão liberar ele. Outros que estavam na China, mas é que tá, o Tardelli, se eu não me engano, ele renovou o contrato recentemente. Isso pode ser um sinal, talvez, para que ele chegue lá na diretoria e fale, ó, o negócio é o seguinte, eu renovei recentemente aqui com vocês, mas me empresta então mais um ano para o Brasil. O Hernanes também, ninguém dava como certa a vinda dele para o Brasil, o São Paulo conseguiu resgatá-lo, trouxe o Hernanes. Tem aquele Ricardo Goulart, aquele meio gordinho lá. Ah, esse tá mais fácil ainda. Ah, mas esse aí não dá, cara. Esse aí só ganha 4 milhões de reais por mês. Tá ganhando pouco lá. 4 milhas, cara. Ele ganha 1.200.000 dólares por mês. Só ganha 4 milhões de reais. Uma bagatela. Imagina aí, gente. 1.200.000 dólares por mês. Uma bagatela. Mano, posso falar? Se ele fosse o artilheiro do brasileiro, não valia. Não dá, mano. Tem que ser... Que não vale o que se dá pra pagar, né? É que você não tem como pagar. Ô, Cadu... A gente, no começo do programa, a gente comentou aqui que teve reunião da CBF com os clubes em torno de aprovar ou não o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro, né? Cara, que absurdo isso, né? Mas tudo bem, né? E a CBF, segundo a informação do repórter, do jornalista Rodrigo Matos, do UOL, a CBF argumentou que ela não podia pagar o árbitro de vídeo porque ela não ganha nada com o clube, com o Campeonato Brasileiro. Não ganha. Eu que ganho. Tadinho. Ah, cara, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que é ridículo. Só o Brasil, cara, que não quer progredir em nada, na real, né? Não é só futebol. Mas, é lamentável, infelizmente. Muita gente falou, agora o Corinthians tá ferrado e tal, não sei o quê. Para, brincadeira da parte. Eu acho que todo esporte ele tem que progredir, velho. Porque senão vai chegar uma hora que vai ficar parado no tempo. E... sei lá, por mais que o futebol seja uma delícia, é o amor nacional, cara, tudo progride na vida, tudo. Claro. Não dá pra ficar parado um tempo nessa corrupção, porque não tem outra coisa, não tem outra explicação. Se alguém tiver outra explicação, me fala, porque pra mim não faz sentido. O problema não é a saída disso, né? Como é que então, tá saindo? Ô, amigão, diante de tal justificativa pra que os clubes pusessem a mão no bolso e comprassem equipamento pra que houvesse o árbitro de vídeo dentro do Campeonato Brasileiro, se você tivesse direito a voto, ouvindo uma justificativa imbecil dessa daí, você votaria sim? Me desculpa, o clube que votou sim, tá dando tiro no pé. Tá sendo conivente com o CBF. Ah, alguns clubes aí, o pessoal citou, São Paulo. Não, São Paulo não. São Paulo não votou. São Paulo se omitiu. Grêmio, Palmeiras. Votaram a favor. Grêmio, Palmeiras, Inter, Internacional, Flamengo. Cara, dos... tem bastante, mano. O Corinthians é time grande, porra. Mas, amigão, a questão é a seguinte. Eu, se tivesse direito a voto, diante de uma justificativa imbecil como essa, nem acho. Eu daria risada na cara de quem tivesse dito isso por parte da CBF. A CBF tem que assumir o prejuízo. Palmeiras, Flamengo, Inter, Grêmio, Botafogo, Chapecoense e Bahia votaram a favor, mano. Então, porque eu sou a favor, ô Vieira, de implementarem também a tecnologia para corrigir alguns erros bizarros, inclusive para não achar que é má fé de árbitro. Vamos supor só que eles sejam péssimos árbitros. Então, para não falar que é má fé, a gente vai nessa onda aí de falar, não, beleza, errou porque o cara é ruim. Então o negócio é o seguinte, eu sou a favor de implementarem isso, sim, mas quem tem que dar essa condição é a própria CBF. Os clubes, eles que banca no, na Copa do Brasil. Evidente que sim, Sobrar. Inclusive, se a CBF tem 50 milhões para dar para o campeão da Copa do Brasil... Tira da premiação e banca o árbitro. 50 milhões para o campeão e 20 para o vice? Vai falar que não tem a condição de implementar? Gente, ó, é ridículo, é lógico. Agora tem um detalhe, hein? Se é também para colocar isso e também continuar na dúvida, então é melhor não fazer porra nenhuma. Não, mas aí a dúvida não vai existir, né, RG? Ah, tem, tem. Sempre aparece. Mas enfim, amigão, quer mandar um abraço para alguém? Quero, cara. Eu quero, assim, primeiramente falar que Lucas Bellini, conhece essa fera ou não? Ah, conheço. Quem? Quem? Seu primo, Lucas Bellini. Conheço, opa. Conheço, sim. Pô, estou comigo na mesma escola. Ele é mais novo que eu, mas estou comigo. Mandou um abraço aqui. Você é repetente, né? Um abraço pra ele aí, mano. Luquinha aí. Você tava com 30 anos na oitava série. Exatamente. Me um pouco, né? Nem o Mota fez isso. Fala aí, Cadu. O outro cara, o João Laino. Ah, parceiraço, João, cara. Ah, esse é parceiro, hein? Ó, ele tá mandando WhatsApp pra mim aqui falando que você tem 1,20m, é verdade, não? Não, gigante. É que ele já viu eu tomando banho só, né? Entendi. Adoro. João é parceiro, o João é corintiano fanático, né? Vieira, não, gigante, mais não, um. É, ele é palmeirense, velho. Deixa eu ouvir você falando isso. Tô ligado. Fanático. Não, então, e pra finalizar, o meu irmão, cara, que ele que me apresentou o estádio. Coitado. Eu ouço faz pouco tempo, comparado com os caras aí, eu já tenho uns 2 anos que eu ouço. Mas, cara, não perco uma. O meu irmão é Lucas Bergione, aqui. Valeu, da Vila Maria também. Abraço pra todo mundo aqui. Agora esse ano aqui é nosso, mano. Vila Maria. Oh, daquele jeito, parça. É nóis. Tamo junto. Parabéns mais uma vez aí. Sombra, valeu, cara. Obrigadão. Obrigado a você. Ó, e relembrando, hein, o Estádio 97, que vai fazer agora 19 anos, né, cara? Em fevereiro, mês de aniversário do Estádio 97. Sim. O programa raiz, velho, porque tem um monte de programa no telinha aí, mano. É verdade, mano. Aqui não, mano, aqui, ó, diante de processos, notificações, discussões, bate-boca, mano. Há 19 anos no ar, hein, mano. E que os caras copiam, hein, mano. Espancamento, os caras copiam, hein. Vou te falar, velho. Os caras estão copiando a cantada do Marcão já, velho. Que copia não é fácil. Nossa, velho. Vergonha, não, olha, vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer o campeonato de arroto. Pra ver se os caras ficam velhos. A gente só disse que começou uma semana fazer. Fez 2 cantadas. Os caras começaram a copiar, velho. O dia que for de flatulência, eu tô nem. Flatulência. Mas isso aí, Cadu, de repente é o mercado que compõe, cara. Porque começou um monte de venda de preservativo em função da cantada. É verdade. Meu Deus do céu. Mas, ó, se eu tivesse, por exemplo, uma empresa dessas aí, floricultura, dessas, né? Patrocinaria aí a transportada do Marcão. É verdade. Preservativo. Abriu um leque bacana aí, ó. Não, quem tem motel também pode patrocinar. Motel. Eu tenho um amigo que tem uma rede de motéis, vou ligar pra ele. Boa! Você só tem amigos muito ricos, né? Muito ricos. O chefe hoje, eu já falei, eu vou repetir. E rico conhece rico. Ele é o mais rico da Rádio Energia 97. A escala, como é que é a escala do chefe? 5x2, né? É 2x5. Trabalha de sábado e domingo, só e é o mais rico do Brasil. Cadu, ele cobra, cara. Abraço pra você, Cadu, valeu! Valeu, Cadu! Valeu, irmão! Valeu, Cadu! Vai, é nóis, hein, mano? Vai, Corinthians! É isso aí, vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar, aproveite suas férias com sem parar, ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias, sua vida sem parar. Vieira é pau mandado da mulher, eu sei que ele é, eu sei que ele é. Bicha! Vieira é pau mandado da mulher, eu sei que ele é, eu sei que ele é. Bicha! Gaúcho, eu sei que tu gostas de viver terra com cafuné. Lava a cozinha e passa. Como é que casou com mulher? Macho é negócio dele! Macho é negócio dele! Macho é negócio dele! Vocês não vão cantar isso do Vieira, não. Catarse, bruxa! Será que ele é? Será que ele é? Bicha! Vieira é pau mandado da mulher! Será que ele é? Será que ele é? Bicha! Tá falando lá. Eu sei que tu gostas de fio terra com cafuné. Lava a cozinha e passa. Como é que casou com mulher? Macho é você, macho é você. Sabe o que é da mãe? Crise não, sabe o que ficou parecendo isso aqui, cara? Quando para lá no carnaval bateria, que fica só a galera cantando samba. Foi a capela. É aquele samba que pega, né, velho? Eu espero que vocês peguem coliformes fecais no carnaval. Que isso? Quem nunca? E você, né? Dele, né? Eu vou pagar de uma veia. Vou da veia. Ai, eu quero passar por isso que eu falo. Oferecido. O cara segue gosta. Segue o jogo. Eu falo, usa a camisinha, Marcelo. Segue o jogo, sem falatório. Alô. E ele é pau mudado da mulher. Será que ele é? Será que ele é? Bicha! Você quer mandar um abraço pra alguém, ou trouxa? Não, já pegou, a música pegou, velho. Pegou, sucesso. Quem é? Quem que tá na linha? Ô, Sombra, é o Marcos Antônio de Freitas Pereira. Olha, peraí, eu queria solicitar um enfermeiro agora, Sombra. Por quê? Porque o ouvinte agora deve estar com escaras, velho. De tanto que ele deitou no Vieira. Vai te catar. É, vocês são bons demais, cara, não dá. Ai, ai. E esses caras ajudam a gente, né, com pau mandado, essas coisas. Mas, ô amigo, antes de mais nada, se seu time fosse pro Mundial de Clubes, se você tivesse a possibilidade de ir, tudo pago. E a sua mulher, inclusive, ó, os amigos fazendo uma vaquinha pra hotel, passagem, inclusive ganhar um turu pra comer lá. Com claro. Time. Sim. Se você tivesse essa possibilidade e sua mulher dissesse não, você faria o quê? Olha, meu time foi 3 vezes e ganhou as 3 vezes. Ah, então, pode pôr o hino. Vê na televisão que eu ainda vou botar a placa. Amor, te amo. Tô aqui. Vieira é pra mandar da mulher. Será que ele é? Será que ele é? Bicha! Espera aí, o áudio dela. O São Paulo foi 3 vezes pro Mundial, você foi quantas vezes? Não fui nenhuma. Ah, tivesse... então vai te catar. Mas ele não ganhou que nem você. Mas você venceu, ele não ganhou. Você teve, cara, eu ia sem pensar 2 vezes, cara. Mas ele não ganhou, tudo pago nem nada. Ô, velho, Marco Antônio de Freitas. É Marcos. Marcos Antônio de Freitas. Isso. Segunda-feira, velho, quantos anos você tem, Marcão? 4.0. Aos 4.0, RG. Ô, mano. Diga, RG. Sabe o que o cara disse quando chegou no pátio do colégio? Que RG? Ali em frente, o... Chegou ali... centrão ali. No pátio do colégio. Pé do sino ali, que eu tenho o sino. Isso, ali naquela igrejinha. O Freitas aí. Ah! Boa! Mandou bem, velho, mandou bem. Boa. Agora essa não foi fácil. Mandou bem, arrancou da alma. Mas, RG, que... meu nome não tem pra ajudar muito, né? Mas cara. RG, você acha que o Vieira enfrenta a mulher? Não tem coragem. Imagina, ela ligou aqui, ó. Ela deu a letra, velho. Sabe por que ele enfrenta? O replay dela aí não tem, da Carol? Por quê? Porque o Vieira é o mandado da mulher. Será que ele é? Será que ele é bicha? O bicha não tem na música. Vocês estão inventando. A música é nossa. Ô, Freitas! Eu? É tricolor, Freitas. Tricolor, graças a Deus. Assistiu o jogo sábado, Freitas? Então, eu não tava. Eu tava tinha numa festa, mas eu ouvi o primeiro tempo, metade, e o segundo tempo completo. Ó, é assim. Primeiro tempo, como você bem falou, primeiro tempo de São Paulo não existiu, né? Sono, tomou. Né, não foi, não teve jeito, né? Assim, eu não sei, como eu disse, como eu não assisti aos 20 primeiros minutos. Mas provavelmente deve ter sido a mesma porcaria que foi os outros 25. Então, esquece. O segundo tempo eu achei que foi bom, apesar dos sufocos, apesar das bobeiras. Eu não sei o que acontece com a nossa zaga aí. É o Rodrigo Caio com o Arboleda, é o Rodrigo Caio com o Arderlan, é o Rodrigo Caio com não sei o quê. A nossa zaga ainda dá sufoco, a gente passa um susto. Eu não sei se o problema é o Rodrigo Caio, não sei se o problema é quem tá do lado do Rodrigo Caio. Tudo bem, não, mas assim, o time tá rodando um pouco a zaga, tudo bem. Não sei se ele tá querendo achar alguém ou se... uma hora ele vai arrumar, né, velho? Não, mas na realidade, o Marcos... Talvez por causa do Arboleda, que tá machucado, então talvez ele engatar isso. Mas assim, a zaga, não sei, todo jogo é um sufoco, não importa se o time é pequeno, se o time é grande. Quanto o Madureira lá, foi aquele tormento, sabe? O Sidão salvou a gente em alguns momentos, mas também em alguns momentos, misericórdia, você fecha o olho e fala que entrega pra Deus. Aquela defesa dele de manchete, hein, Marcão? Não, foi um absurdo. Assustou, velho. Aquela defesa dele com o pé foi um reflexo puro, aquele favor contra-ataque. A compensação, depois ele faz uma defesa... Ele salva e faz uma besteira logo em seguida. Quando aquele jogo contra o Madureira, teve eu sei que foi já tá passado esse jogo, mas Teve uma hora um cruzamento, acho que foi de escanteio, que ele saiu na bola, ele saiu catando borboleta, e aí eu tava vindo assistindo o jogo pela emissora do Mano, e ainda o Vilhena zoou com ele, falou, meu, o cara saiu caçando borboleta. Então, assim, eu acho que o time vai se acertar. É eu, particularmente... Não gosta. Ele é meio anti, né? Ele é meio anti. É. Eu acho que, particularmente, o time vai se acertar. Eu, particularmente, achei a estreia do Nenê, sim, talvez, né? Uma nota 6,5. Sim. Assim, eu acho que ele pode colaborar muito com o time, muito. Né? O Sombra comentou aí, o Marcão também, aquele esquema do clássico 4-4-2. Sim. Eu acho que tem que ser. Sabe, você faz mesmo 4-4-2 ali, o Nenê e o Cueva ali, aí você bota ali o Diego Souza como um falso 9, você bota o Marcos Guilherme, bota algum moleque na correria ali pelos cantos, eu acho que vai, né? Mesmo o Diego Souza, particularmente, eu acho que poderia ter um centroavante bom mesmo, e o Diego Souza ser recuado, e aí ele disputar uma vaga no meio do campo, que ele rende mais vindo de trás. A gente vê no esporte lá, esses anos, o quantidade de gol que ele fazia assim, ele vindo de trás, ou tipo o centroavante, que era o André, abria espaço, ele entrava no meio da defesa e fazia gol. Particularmente ele, como fixo, centroavante fixo ali, eu acho que ele tá meio engessado. Uhum. Mas assim, o time melhorando, talvez vamos ver. Vai ser o Trellis, né? Não vai não. Acho que não vai não, Motinha. Não vai ficar o Diego Souza. Mesmo porque, ô Marcos, sabe o que acontece, cara? Se você recuar o Diego Souza, você colocando o Trellis no time, você é automaticamente botar um deles no banco, vai ter que tirar o Marcos Guilherme do time, que é o único cara rápido, você entendeu? E o Marcos Guilherme, você viu, ele tá 28 jogos seguidos. Não vai fazer isso. Marcos Guilherme hoje, cara. Não tem a possibilidade. O Dorival, ele foi... ele soube corrigir o time. Sim. Aliás, pra mim, acho que começou no segundo tempo. Sim. Porque tudo que foi testado antes, pra mim, não valeu. Também acho. Então, pra mim, começou o ano no segundo tempo. E o Dorival, ele também fez uma observação extremamente pertinente. Aquela formação do segundo tempo é melhor. É. Concordo. Taticamente, individualmente, ela é melhor. Só que ela vai demandar uma preocupação na recomposição. Sim. Mas é por isso que eu falo. Volta, né? Que é como o famoso quem volta, como fechar os espaços quando você não tem a bola. Mas é por isso que eu falo, Sombra e Marcos. Mas é melhor você arrumar esse problema do que você ter um problema pra defender e atacar. Melhor você ter um problema só pra defender. Se sou Dorival, Marcos, eu faço o seguinte, cara. Eu não fico refém desse esquema que ele tá usando aí, com dois jogadores abertos pelo meio de campo. Mesmo porque se ele for escalar Cueva e Nenê, cara, nenhum dos dois tem essa característica. Então eu coloco eles mais centralizados, entendeu? Pra povoar mais o meio de campo, ter uma aproximação maior e criar mais jogadas. E mantém o Diego Souza lá na frente com o Marcos Guilherme fazendo o segundo atacante. Sim, e vocês falaram aí, o Militão, a gente sabe que ele tem a postura mais defensiva. E o Reinaldo, assim, até me surpreendeu também um pouco, porque a gente sabe que o Reinaldo, ele sempre foi ofensivo, mas ele entrou bem, né? Até o Motinha falou, ele foi bem além de fundo, fez vários cruzamentos, fez o cruzamento pro gol do Diego Souza. Coisa que o Edmar não faz, né? Sim, assim, tá certo que defensivamente, de repente, ele não pode colaborar muito. Mas aí, se o Sidor vai conseguir posicionar ali o Jusilei, o Pet, segurar um pouquinho também o ímpeto do Pet, eu acho, assim, particularmente, talvez ficariam até um pouco mais pesado. Sim, mas, por exemplo, Jusilei e Petros, você deixar, não, Jusilei e Petros, vocês cuidam da casinha ali, sabe, de repente um sobe um pouco, um elemento de surpresa, mas assim, vocês têm a primeira postura de vocês é defensiva, não precisa pensar em meio de campo, tocar, porque eu tinha um tipo no São Paulo, com esse meio de campo, Cueva, Nenê, Diego Souza voltando, pô, você tem jogadores ali que conseguem tocar bem a bola, sabe, que conseguem... Jogar, né? Sim, consegue jogar. E aí você tem um elemento rápido pelas pontas, Marcos Guilherme, Brenner, ou Valdívia, se for o caso, enfim. Você consegue abrir um pouco. De repente você consegue deixar o Reinaldo um pouco mais à vontade para fazer mais essa reta aí pela linha de fundo. De repente você prende um pouco mais o Militão, porque aí você tem um jogador mais rápido pela ponta. Enfim, eu particularmente, como eu disse, eu tô esperançoso que esse ano a gente consiga, assim, mas passar muito longe, muito, muito longe do que foi ano passado. Porque olha... Eu lembro que ano passado eu liguei no final de outubro, inclusive foi no dia do meu aniversário. E assim, o São Paulo tava numa melhora, mas assim, a gente tava com aquele receio, né, de... Nem tá melhorando, mas não tá... Empolgou. É, tá ruim, mas tá bom, né? É, não dá pra empolgar ainda, eu acho que ainda não dá pra empolgar. Não. Mas o time... Não, ainda não dá. Mas não, assim, se o time de repente começar, se a gente ver que essa vai ser a postura do São Paulo vai começar... Não dando sufocos que deu pro Botafogo, porque se deu esse sufoco, se deu essa liberdade pro Botafogo, você pega um time melhor e também te tá lascado. Ontem o Botafogo poderia ter feito uns 4 gols ali. Poderia. Não, só aquelas duas bolas na trave foi absurdo, aquela que o Sidão defendeu com a linha de cara a cara. Quer dizer, foram 3 lances ali que a gente fala que é o Cid e o Cid não entra em campo. Mas se capricha um pouco mais, era 3-2 pro Botafogo. Então, aí a coisa seria pior. Mas, de verdade, eu acho assim, que se o São Paulo melhorar um pouquinho, a gente vai conseguir ter um 2018, talvez não pra títulos, mas assim, a gente consiga ser um pouco mais protagonista. E se de repente pintar mais alguma coisa, né? Quem sabe? Marcão, muito obrigado pela sua participação. Valeu, aqui no Sombra. De novo, obrigado. É a segunda vez que consigo falar com você. Eu sei que a gente tá, o tempo já tá meio corrido. Mas, ó, antes de dar, também queria dar parabéns pra duplinha aí, né? O Mano e o Marcão. Obrigado. Parabéns vocês. Olha, é um barato. Eu vi uma foto de vocês esses dias aí no lado, vocês malhando. É assim, eu particularmente eu não acho que os dois são iguais isso. Mas, assim, é um barato ver os dois. Valeu, assim, mano, obrigado. É. Mas esse parabéns pra vocês aí, vocês, meu, o Mano é um cara espetacular, apesar de ser corintiano, eu, sabe, apesar, sou fã do cara, porque apesar, o cara... É, apesar, não, porque, é bem mais ou menos isso aí. Porque às vezes o corintiano dele fala um pouco, exalta, se exalta um pouco e fala muito besteira. Mas agradecer vocês, obrigado por ajudar a gente, tá? Eu vim desde as 6 horas vindo vocês, vim embora, cheguei agora há pouco, e obrigado mesmo. O programa, viu? Hã? Obrigado. Começa às 5h30. Sim, mas eu atrasou, ele atrasou, chefe. Né? Ele atrasou, né? Mas é mais cedo, pô. A gente tá sentindo sua falta. A gente até deu uma seguradinha esperando você ligar o rádio, velho. Ah, então, eu vou fazer isso. Então eu vou ligar às 5h30 e vou mandar mensagem. Tô aqui, olha já. Que valeu, amigo. Beleza, fazer um mexão rapidinho. Mexão, mexão. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa. Ganhou um voucher da Mega Oferta. Bateria 0 km... Aonde você encontra? Aonde você encontra a bateria certa para o seu carro. Boa! Olha, parabéns! Boa! Ganhou um kit das baterias 0 km. Você tem 5 dias úteis para retirar os prêmios aqui na Energia, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Boa. Tá bom? Beleza, vou aí. Valeu. Renato, te amo. Renato, safado. Tchau, Rê. Que é isso, Renato. Valeu, Marcão. Um abraço. Valeu, abraço. Que é isso, Renato, te amo. Esse foi o Momento Sem Parar. E aí, se programando para não perder logo no cinema? Então vai de sem parar, é sem parar pra estacionar, sem parar pra viajar, não se preocupe mais com tickets de estacionamento e contar moedas pra passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu 3003-7367 e receba em casa sem custo. Sua vida sem parar. Estádio 97 também tem oferecimento das baterias 0 km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Boa. Oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo Crisp Bacon e amanhã triplo Burger Bacon por apenas R$8. Aproveite! Ah, faltou a vinheta. É nóis. Faltou meu filho faz. Muito bem, parabéns ao Marcão, ao Maurício. Temos um bolo aqui, ó. Temos um bolo. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha, a Taizinha tá saindo do bolo. E o Mano gosta do quê? De que é isso? Queria agradecer a todos vocês aí, é sempre uma satisfação poder fazer o programa novamente aqui dentro do estúdio, aí na presença de todos aqui. Obrigado. Faltou o Dodô, mano. Faltou o Benji, faltou o Ale, faltou quem mais aqui? Só, né? Tá. Mas enfim, obrigado a toda a família Estádio 97, eu tenho certeza aí, não faltaram os ouvintes que estão nos carros aí, espalhados por aí, nos escritórios, nas residências, muito obrigado, pelo mundo, galera. Pelo mundo, mano. Vocês são Oda, obrigado mesmo aí. Valeu. Valeu mesmo, rapaziada. No Instagram, o pessoal que mandou mensagem no Twitter, no Facebook. Boa, obrigado. Garoto, show. Sucesso. Quero aproveitar e mandar um abraço rapidinho aqui, Sombra. Mandar um salve aqui pra rapaziada aí do Prime Eco Wash. O pessoal tá sempre ouvindo a gente lavando os carangos. Prime Eco Wash. Boa, show de bola. Da hora, mano. O nego do Borel. Leva lá. Dá desconto. Aí. Os caras são 20 nossos. Quem que eu procuro lá? Ó, o nego do Borel, já. Nego do Borel. O Marquezine. É sério, vai lá. Robin. Vai Santana lá no estacionamento da K2 lá, mano. Manda um abraço também pro Gabriel também, sobre que fez aniversário ontem aí, filho da Maria. Corintiano roxo aí, valeu. Boa. Também quem ouve o Estádio 97 são os garçons aí da Cantina do Piero, na Doc Lobo. Oh, legal. Muito um abraço bom aí pro França, toda a galera aí que recebe a gente aí, muito legal. Boa. Muito bacana, obrigado pela audiência. Vou levar uma camisa de São Paulo aí pra pendurar aí na cantina. Boa. Legal, mano. Tá bom? Aí. É nóis. Tchau. Então valeu, gente, um abraço pra todo mundo. Tchau. Amanhã tem mais Estádio 97 às 5h30. Oferecimento clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo Crisp Bacon e amanhã triplo Burger Bacon por apenas R$8.

só funciona, como o preço total pra isso é $35. O que deve dar hoje em dia é mais ou menos R$1.000. Bagatela. Mas aí, você curte curiosidades extremamente inúteis, porém incrivelmente fáceis de dadoras, é só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o Gustavo Favaro. Eu sou o Zé Constantino e nós somos do Serão Sabe. A Universidade de Dartmouth, será que é tipo um Lord Sif também? Nossa senhora. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Energia 97. Energia. A energia que te move. Agora na energia. You start dancing. Night Session. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Muito boa noite de segunda-feira. Boa semana também. House Music de qualidade daqui até às 10. A gente abre com ele, DJ Leonardo Ruas, na Energia. Night Sessions. Enough to say.